Aí não. Não, e pior na verdade, que eu também não sobra. Tomo. Não, viu? Não, peraí. Eu quero me redimir. Eu quero me redimir. Esse comportamento, não, não posso falar porque amanhã eu vou entrevistar não, a pessoa. Não, não. Eu quero me redimir. Na verdade, ele não, mas eu quero me redimir. Posso? Eu não sou assim, não. Não é comportamento de TV. Você quer dizer que ele tem que ter os mesmos comentários que foram feitos na TV. É diferente. Ele fez um comentário lá. Ele fez um comentário em cima do que aconteceu com o Jô. E aí vai fazer, vamos ver o que ele vai falar hoje. É que você que atropelou. Porque comentário é uma coisa. Eu vi lá, assisti. É, mas vamos ver, vamos ver. Situação. Ninguém tá prejulgando. Ninguém tá prejulgando. É que você já começou, chupa. É, você já entrou no papo. Aí a resposta de vantagem pro segundo. Então dá uma chupada aí. Então vai. Então o negócio é o seguinte, seu bem. Vamos começar. Chame as manchetes aí no oferecimento de Estela Barros Turismo. Maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. E Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan, seu Bento. Vamos... Palmeiras, que tem jogo. É nóis, hoje. Hoje é nóis. Hoje. Segurar aqui, ó. Ganha fácil o Palmeiras hoje. Vamos lá, 20 horas. É, Marcão. Ah, ganha. Vai torcer pra nós. Brasília. Palmeiras mete uns 3-4 hoje. Vamos lá, Dodô. É. Tá aí, Marcão. É nóis, Marcão, hoje. Hoje é nóis, Marcão. Não, nós não, é vocês. Hoje, hoje tem uma torcida muito grande vocês, hoje, hein? Vocês. Hoje tem uma torcida muito grande. Ó, um, dois, três, quatro. Claro que também, evidentemente, teremos uma torcida contra. É. Tem os antes. Mas, temos Domênico. Uma torcida contra. Vitória hoje, o pessoal tá torcendo contra. É. Quer ver quem mais? Vitória merece pra terceira. É, a parca. Nem me fala. Vamos lá. Fala de nós. Vamos lá, daqui a pouquinho. Hã? Provável time, lembrando que o Felipe Melo não foi relacionado. Certo. A partida ainda tá. Certo, lá, certo. Recondicionando melhor. Certo. Como assim, cara? Não sei, há quantos meses está se recondicionando? Deixa ele se recondicionar lá. E aí? Hoje, mas é provável time é Cuco que leva a campo, 20 horas, no horário de Brasília, no Pacaembu. Porcoembu. É. Mas não é Porcoembu, viu? Por que não? Porque a torcida não abraçou muito. Não gosta do Pacaembu. Porque quantas pessoas paga mais queremos... caro, mas vai no, na arena. Na nossa, arena. Nossa arena é mais bonita, né? Mas ali é vai estranho, também. Né? Isso é deve estranho. Ter... Peraí, é o estádio, o torcedor torce pro estádio ou pro clube? O torcedor torce... Não, mas o estádio do Verdão é nós, né? Ah, mas isso não se discute. A beleza, porque a modernidade, isso não se discute. Mas você vai torcer pelo time, não é pro estádio. Mudou o torcedor. Não, mas não é isso. Mas não é. Sabe o que acontece, Domênico? É que no Pacaembu você tem que pagar o estádio pra jogar. O torcedor do Palmeiras ficou mal acostumado. Mas quando está meio Durango, seu Bento. Você pega aquela mini e vai no drive, mano. Aí você ficou indo a vida inteira no drive. Mas aí você ganha. Cê, né? Dinheiro, recebeu um aumento e tal, não sei o que. Compra um carrão. Começou a ir pra um motel melhor, você entendeu? Entendi. Aí você não quer mais voltar pro drive. Não quer voltar pro drive. Não, não é aquele que dá pra você ver dando uma barrigada, que a gente tava falando. Não, ok. Mas você continua gostando daquela menina. Sim. Então, não importa o lugar. Não importa o lugar. Vai até na pracinha, velho. Pacaembu é outra coisa. É outro patamar. Mas vamos lá, seu Bento. Vocês acham que tem um perfume diferente, é isso? É, não dá. Provável time, vamos lá. Vamos gastar a grana lá pro... O pessoal que ia muito lá deixou um cheiro ruim? Deixaram. Deixaram uma impressão ruim lá. Vamos lá, Fernando Prass. Chica. Sim. Aqui na minha escalação tá o Mike. Mike. Tá o Dracena. Mike, tá o Juninho. Vamos acordar, Juninho. Que isso? Acordar, Juninho. E o Egídio. Olha, manchetes corneteiras. Cornetado. Ah, ele entra meio disperso, esse garoto, então já... Você tá de olho? Entra, tô de olho no Juninho. Então, ele e mais outro cara que vou... No final. Jean, Tietê, Moisés e Guerra. Esse também você tá de olho? Não. Aqui tá tranquilo. Aí tá tem tranquilo. A chance, né, Domênico? Qual a chance? De ele colocar... Entrar no 4-4-2. Ou... Que é essa que eu passei no ataque Dudu e Daverson. Ô, Daverson! Ligeiro, hein? Daverson. Ou ele tira um no meio-campo, né? Ou talvez ou o Jean ou o Tietchan põe na lateral e coloca o Roger Guedes ou o Keno. Aí faz aquele. Foram dois expulsos, né? Foi o Luan e o Luan Bigode. Ah, o William não pode jogar. Tá certo. Então, William Bigode. O William Bigode. Olha. Mas com esse time eu acho que vai golear ainda bem. Também acho, já é uns 4-0. Não é assim fácil, os caras desesperados, jogo de campeonato. Jogo de campeonato brasileiro não é fácil, gente. E outra, Domênico, tá chegando o pelotão de trás, Vitória hoje é importantíssimo, tem um monte de time aí na rabeta. Botafogo. Tá começando a embolar, né? Você viu, meu? Tá ficando todo mundo junto. Aquela quarta vaga ali. Aí depois acaba entrando na Libertadores, mas tendo que começar. A primeira partida da Libertadores no dia 2 de janeiro, né? Exatamente. Olha, da Bolívia. O cara volta do litoral, do Réveillon, já queimado. É isso. E tem uma informação. Peço de areia. Opa. Uma informação. Zé Fontinha? Zé Fontinha ou não? Zé Fontinha. Vamos lá. Que manda aqui pra mim. Vamos lá ver. É o seguinte: o goleiro Everton, do Atlético do Paraná, tem contrato com o Atlético do Paraná até maio de 2018. Ou seja, menos de um ano. Já pode assinar um pré-contrato. Em novembro, mais precisamente daqui a dois meses, nem isso, porque estamos em setembro, acabando setembro. Ele pode assinar um pré-contrato e o Palmeiras está interessado nele. O que, que vai acontecer? O Praz vai renovar, já está renovando, vai ganhar um contrato de um ano. Ele iria até dezembro de 2018, o Praz. E o Everton chegaria apenas para assumir em julho de 2018. Porque o Praz acaba o contrato do Praz, aí precisa de um outro goleiro, o Everton viria para ficar... Não gosto desse cara aí, não, se é viu? Segundo ou primeiro. Esse goleiro aí não... Também não acho que seja um baita goleiro. Acho fraco. Esse goleiro não é pro Palmeiras. Não acho um goleiro. Seria pra, acho que ser reserva, né? Não sei se também. Sei lá. Goleiro pra Palmeiras. O Jailson é o cara. Goleiro promissor. Ó, goleiro pra Palmeiras é Gatito Fernandes. Concordo. Danilo Gatito Fernandes, da onde é? É bom esse goleiro. Danilo que tá no Botafogo. Onde é, mano? Gatito. Ô, Domênico, Gatito, o Gatito ele era do Figueirense e hoje tá jogando no Botafogo. Botafogo. Mas na boa, hein, velho? Não se iludam também com essa campanha que ele tá fazendo no Botafogo, que o ano passado também, quando ele jogou no Figueirense, não dá pra chegar e cravar e falar, ó, o cara é o cara, porque já vimos goleiros aí que também passaram uma temporada em clube grande, e aí todo mundo começou a bater no peito e falou, pô, o cara é bom, vi de Sidão. Você botou no gol do São Paulo até agora convenceu? Não. E no Botafogo foi bem. Mas, se vocês quiserem contratar, então, um cara aí que tá fazendo sucesso, é o treinador de goleiros do Botafogo. Aí eu acho que valeria a pena. Entendi. Não, bom, é minha opinião, né? Eu acho que esses caras aí, o Gatito, o Danilo Fernandes, são caras... E aquele Rafael que jogou Danilo no Santos e tá agora na Itália? Qual Rafael? Rafael Cabral. Rafael Cabral. Você tá esse zoando ou falando sério? Tô falando sério. Não, o Rafael não é... É bom goleiro, não, ele é bom goleiro esse cara. Não. Palmeiras sem dinheiro, moleque é bom de bola. Não, mas por que não? Faz mas tempo olha, essa história, né? Que ele fica lá, não joga. Mas esse Rafael, ele é reserva, titular? O que ele é? Eu acho que ele tava na reserva. Vou dar uma de mano aqui. Eu não sei qual é a condição dele. Eu faria uma proposta pro Peter Cech, que tá infeliz no Arsenal. É, ué, vai pra cima. Ué. Dá uma de mano. Por que ele tá infeliz no Arsenal? Só apanha, coitado, no Arsenal. Toma dois, três. O cara vai trocar o Arsenal. Tá louco, saiu lá, só toma, coitado. O Arsenal apanha toda semana. É brincadeira o Arsenal, né? Quando foi 0-0, o Arsenal e Chelsea? Esse foi, mano. Mas ele tá apanhando direto. Sim. Bom, é muito tapa na cara. Ô, né? Seu Bento, eu espero que o Palmeiras vença o jogo hoje, certo? Porque o Flamengo mesmo, porque o Flamengo ganhou e o Flamengo. Trata de ganhar, hein? Ele passou o Palmeiras. Olha aí. Ele está em quinto hoje, o Palmeiras. Hoje seria pré-Libertadores. E o Palmeiras tem o dever de chegar na vaga direta de Libertadores. Enfim. Só tá numa competição, já traiu o seu torcedor em outras competições. Então tá na hora de mostrar pra que veio. E mais do que ganhar, o Palmeiras tem obrigação de ganhar uns 3-4 hoje ainda. É, por quê? Porque 3-4, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o saldo de gol aqui. Mas é um saldo bacana. Saldo de gol do Curitiba, quanto que é, hein? Não, porque olha, você tem que ver o seguinte, não menos é. Menos 6. É que o Palmeiras menos tem a mesma 6. Pontuação de vários clubes, né? É. Então, amanhã... Não, o Palmeiras não tem... Tem. O Palmeiras tem pontuação de menos? Como assim? O Palmeiras tem 37. Tá começando a embolar lá. Ah, é, o Botafogo tem 37. É o único que tem 37 não, é o Botafogo. Não, não. O Cruzeiro. Botafogo tem 37. Não. Só. E o Cruzeiro tem 37. O 37, não. Deixa eu atualizar aqui, que eu não atualizei. Ah. Então, atualiza. Deixa eu ver. Então, deu um monte aí. Agora deu um F5 aqui, ó. Ó. Se formar, né? Palmeiras 37, Cruzeiro 37 e Botafogo 37. Tá vendo? Viu? Mas o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Precisa ganhar. Se ele empatar, ele já assume a quarta posição. Não, eu sei. Mas o Palmeiras precisa ganhar. O saldo é muito importante. Agora, deixa eu ver aqui o saldo do... Ah, o Curitiba é menos 6, pô. Menos 6, entendi. Mas já tem saldo pior que vocês. Vocês estão querendo... Mas não é legal, tô pensando olhado no legal. Co-irmão. Não tô no pensando no co-irmão. É, não deu essa impressão, sabia? Pensando no co-irmão, Engraçado, mas não me passou. Vocês gastaram muito dinheiro, vocês têm que entrar. Será que vocês vão pensar isso todas as rodadas ou só hoje? Todas? Quero ver lá. Quero ver esse discursinho todas. Aí. Na próxima rodada, quero ver o próximo rodada esse discursinho aí. É você. Que chegou aqui, o meu Deus. Ai, meu Deus. Mas você, avanço, hein, você fez o que Deus queria. É, Domênico. Boa noite, amigo. Mas vocês não perderam da Chape. Não. Você deu esse convite. Então dá uma chupada aí 10 pontos de diferença. É, joga de colete. Depois volta, os sete vão voltar. Mas não vai voltar. E assim, ó, só uma coisa que eu quero falar. Acabou o campeonato de novo. Ô, mano, deixa eu te falar um negócio. São Paulo vai fazer o serviço. Eu tô a 7, 10, 8, 7, 10, 8. E eu tô atrás, eu jogo de colete. Só que os times que jogam com camisa não chegam a 23 rodadas, mano. Faz 23 rodadas que ninguém chega nem perto. Que adianta? Tem razão. Dá uma jorrada no Grêmio. O Grêmio tá lá. O Grêmio tá lá em segundo lugar desde o começo do campeonato. Não. Vocês não vão ganhar nada. Mas o Santos só não passou porque perdeu. Cadê o colete do Santos? E o Verdão, se ganhar hoje, fica uma vitória em vocês. Tem confronto direto. Olha, atenção, imensa festa no fim do ano. O Grêmio, se for vice-campeão, vai parar o Brasil. Vai ser uma grande comemoração do vice-carreado na Bahia Branca. Deixa eu só te falar um negócio. O atual campeão da Copa do Brasil, amigão, sou eu. Eu cheguei entre os quatro na Copa do Brasil desse ano. Sou vice-campeão, vice-colocado por enquanto no Campeonato Brasileiro. E estou prestes a ficar entre os quatro da América. Então, assim, ó, quem tá disputando lá embaixo, quem tá se matando pra ganhar dos outros. Nossa, mas que jornada. Daqui a 10 anos vão lembrar o quê? Já que nós estamos falando essa porcaria. Vão lembrar que a gente é o maior time do sul do país, rapaz. Já que nós estamos falando dessa porcaria do time do Grêmio, me esclareça uma dúvida, Vieira. Por que o Renato Gaúcho colocou o time reserva pra jogar com a Chapecoense? Ficou duas semanas parado lá, cara. Não, o Grêmio colocou um monte de cara, mas ele foi pra ajudar. Olha o que acontece. Dá uma olhada o que acontece. Os caras estão estourando, velho. Você não tá entendendo. Ficou duas semanas parado. Ó, pra você ter uma ideia, Edilson machucou, Marcelo Oliveira machucou. Pai, é tudo cansado também. Não, mas pera, né? Então, só que estão lá em segundo. Os craques estão lá no Z4. Time do refugo. É. Gente, torça junto com a seleção brasileira no último jogo do ano no Brasil. É só ficar atento. Cliente Mastercard tem exclusividade na compra dos ingressos para o jogão da seleção contra o Chile no estádio do Palmeiras, dia 10 de outubro. A pré-venda começa na segunda-feira, 18 de setembro, a partir das 10 da manhã e vai até as 10 da manhã do dia seguinte. Para garantir os seus ingressos em primeira mão, é só acessar cbf.com.br. Só com o Mastercard você tem acesso exclusivo à pré-venda de ingressos do jogo da seleção contra o Chile, dia 10 de outubro, hein? Caramba! Aí você que tem Mastercard, fica esperto, hein? Estádio 97 da Energia. Boa. 97 FM, também tem um oferecimento do Buscapé, senhor Domênico Gato. Ah, vamos falar do Buscapé, minha gente. Olha só que legal, rapaz, olha só. Tá sabendo que agora no Buscapé, além de comparar aí preços que você ainda... Você pode comprar direto, você sabia disso? É porque aqui tem tudo de A a Z pra você equipar a sua casa, decorar o seu escritório, mudar de visual e muito mais. E olha só que oferta bacana, presta atenção. Refrigerador Frost Free, 370 litros, Electrolux, pra você dar um upgrade aí na sua cozinha, hein? Ah, essa é, olha, essa aí é um top. Upgrade legal na cozinha, esse hein? É. Por apenas R$ 1.799, é isso mesmo, apenas R$ 1.799, ou em até 10 vezes sem juros. É, amigão, aproveite agora. Essa semana ainda tem ofertas selecionadas com frete grátis, hein? Não dá pra perder, né? Ofertas de A a Z é no novo Buscapé. Então acessa buscapé.com.br. Acessa aí, ó, buscapé.com.br. Ou então você pode baixar o aplicativo grátis. Faz assim, ó, dá um busca no Buscapé, seu Bento. Ah, tricolor. Ah, tricolor, seu Bento. Que é isso, hein? Que é isso, hein? Hoje viu os três com sorrisão. Hoje de uma semana de paz. Que é isso, hein? Tá até aqui, mostrando até a genguinha. O sorriso do Coringa. Hoje todo mundo dormiu, descansou. Né? Marcão foi até no Museu de São Paulo tirar foto da taça. É louco. Falou, não, hoje é um dia muito feliz. O Marcão deu um Google lá, como comemorar a vitória do São Paulo. Mas, pô, 2x1, vitória, militão. Ei, militão. Fez gol. E assim, Coelho. Não saiu da zona, mas encostou ali. É, tá embolado, aquela, tá embolado. Porque o Atlético Goianiense todo mundo dava como morto também. Ah, apareceu, né? Hoje, mas bonito, tem bom. O uniforme novo do Tricolor. Achei legal. Apresentou. Achei legal. A camisa também. A estreia provavelmente vai ser contra o Sport no Morumbi. Contra o Sport no Morumbi. Bom, mas é isso aí. 2x1, vitória. Pra dar uma carmada lá. O melhor quem tava pendurado, né? É, ninguém tomou cartão. O Petros e o Júnior Tavares. Isso. Então, isso aí foi a melhora da morte, né, Bento? Nossa. Você vai ver domingo a melhora da morte aí. Nossa! Vai ver domingo. Aí domingo vai ter uma jorrada aí. Vamos espancar a galinhada. Vamos ver. Vamos espancar a galinhada. Vamos ver o discursinho na segunda-feira. Mas com relação. Vamos despenar. Vai voltar lá. Quero ver o discursinho segunda-feira que vem. É, o mano é cagão. Mano é cagão? É? Eu não aposto que ia apostar da zica. Vai, vai, cagão. Mas 10 pontos não acabou o campeonato? Ô, Pampers, segura aí. Pra mim já, mas eu sou humilde. Ô, Pampers, segura aí, Pampers. Mas ainda com relação ao jogo ontem, cara, o São Paulo jogou bem, assim como tinha jogado contra a Ponte Preta e contra o Palmeiras, mas ontem o diferencial foi que o time conseguiu vencer. É, não falhou individualmente, muitas vezes, aliás, quando tava 2x1 pro São Paulo, o senhor Petros fez uma gracinha na entrada da área, quase perde a bola ali, se toma o gol ali, eu vou te falar. Mas enfim, o Militão fez um baita de um jogo. O Eva também, o Jonathan Gomes, infelizmente, aí não jogou nada. Eu acho, assim, na marcação ele compôs bem o meio de campo, mas errou muito o passe. Muito. É, o Cueva, quando entrou no segundo tempo, resolveu. Pô, pra você ver, né, cara? A torcida do São Paulo pega no pé do Cueva, mano. Mas é com razão, cara. Porque quando ele quer, ele joga a bola, cara. Joga demais, né, velho? Você entendeu? Tipo, ele chamou a responsabilidade. É, e o São Paulo, pô, o graças Sidão a Deus, foi muito bem. Também pegou o bem. Pegou bem todas pegou as bem. Bolas. Muito bem o Sidão. Fiquei espantado com o Sidão, porque ele fez um jogo bem seguro. Né? E assim, a defesa a do São Paulo tava também, muito né? boa, né? Com exceção dos últimos minutos lá, né? Que pra variar tomou sufoco. Na hora que o Dorival colocou o Tomás, né? Eu acho que o São Paulo deu uma rateada ali, né? Começou, né? A ficar meio, sei lá, descompensado. É que não esperava tomar aquele gol também, né? Ali deu uma. É, mas quando o Tomás já tava em campo lá, o próprio Hernanes lá tinha uma bola. Eu tava falando, o São Paulo descompensou. Era pra ele errou lá, né? Ele reconheceu que errou ali. Podia ter feito o ele São até Paulo pediu desculpa, chance de fazer três. Ele podia ter ali egoísta. O Hernanes pediu desculpa até. E esse é um. É uma dificuldade que o São Paulo vai ter que acertar pro jogo de domingo, porque assim, o Corinthians explora muito bem contra-ataque. Então o São Paulo errar esse tipo de jogada em meio de campo aí, dar a bola no pé dos caras. Pode perder gol. Tem que ir lá. Vai ser embaçado. Vai ser quanto o jogo, Marcão? Eu acho que 1x0 pro São Paulo. Você, Mota. Mas... Nem ele acreditou nisso. 2x1. Ah, tá, vamos ver. E você, Sombra? 2x1 São Paulo. Eu também, 2x1 São Paulo. Agora eu vou te falar um negócio, hein? Você vê que não teve falha individual, graças a Deus, né? É. Não teve falha individual. Mas São Paulo foi, como vocês já falaram, fez um jogo muito. Um jogo bom, vai. Consistente, um bom jogo, né? Um jogo consistente e tal. Agora o Cueva entrou muito bem, é verdade. Mas ele entrou pra jogar na função dele, né? Sim. Não é daquela porra de enfiar o nego como ponta. E outra coisa, né? Agora pro jogo de domingo aí, que será que o Dorival vai fazer, hein? Mete o Cueva no tiro Lucas Fernandes. Mas olha um detalhe, só queria recapitular uma coisa. Às vezes, o São Paulo, que vinha também jogando mal muitas vezes, porra, e dá um azar do cacete também, né? É. Dessa vez a sorte contou a favor, aquela bola na trave. Do William Farias ou Correia? Do William Correia. William Correia. Parlado, o cara deu uma paulada, a bola bateu na trave. Balançou. Eu vou te falar um negócio. Você vê como é o negócio, como é o futebol, como é a sorte, o azar. Né? Se aquela bola bate na trave e entra no gol, meu Deus abalo do céu. Mas diga-se de passagem, o Sidão tava na bola também, hein? Não, tava, verdade. O Sidão fez uma grande partida, é verdade. Ele pegou uma bola, né, sendo criticado. De bate pronto ali, depois deu rebote e pegou de novo. Não tem o que dizer, né? Eu acho que o São Paulo fez um bom jogo. Fora o gol olímpico, Gomes ali. É. Até o Júnior Tavares jogou bem. Jogou bem. E o gol olímpico? Eu também acho. Deu um pouco de sorte. Pra mim foi olímpico. Foi olímpico também. Ah, sim. Foi olímpico. Se o juiz der gol contra naquele lance, foi gol olímpico. Tá mostrando agora lá. Ah, mas então aquele gol do Arthur contra o Grêmio lá também vai ser gol contra. É, mas é o que eu acho. A bola desviou. Foi... Ah, pra mim foi olímpico, velho. Foi, também acho. A bola tava indo naquela direção, o cara deu uma resvalada. Ah, só. Eu acho que tem uma diferença assim. Se toca, é contra. Não, né? É olímpico é quando a bola vai. Ah, passa aí, entra. Mas pô, toca em que sentido? Às vezes só. Só tocou na perna do zagueiro. Não, tocar é uma coisa, mas o cara tem que. Então, toca e tira do goleiro. Tira a possibilidade não, do goleiro. Não, a bola não que... tava indo pro gol. Entendeu? Ela foi pro gol porque tocou não, o cara. Tira a possibilidade. Não, não, na direção. Olha, aumenta tá o grau desse óculos aí. Tá mostrando ali, ó. Você é louco, você tá indo pro gol. Peraí, vamos pedir pro Big Guys. Até seu Sérgio Louco. Sérgio Louco, tenta pegar de novo o lance. Do gol olímpico semi-contra do São Paulo. Mas foi gol, pô. O Big Guy. Não, mas... Semi-olímpico contra. Pra você também que tá assistindo a gente no facebook.com/energia97fm e no youtube.com youtube.com/radioenergia97. Agora também no YouTube. Ah. youtube.com/radioenergia97. Você pode assistir também o Estádio 97. Aí tem os lances dos jogos. Você pode assistir também a cara de todo mundo. Você vai ver a cara de pastel do Vieira aí também. Esse óculos não enxerga. Você vai ver a cara do maior mortal do Brasil. O Big Guy. Então daqui a pouco não você tem vai camisa, sonhando aí. Olha lá. Não tá na direção do gol, você tá louco. Não, não. O cara jogou pra área. Não ia na direção. Olha lá, nem tocou. Nem tocou no zagueiro. Toca assim. É louco. Não tocou no zagueiro, mano. Como não? Tocou. Tanto tocou que desviou. Mas o mérito foi da cobrança do cara. Claro, lógico. Mas ninguém tá tirando o mérito. Eu daria o gol pro Cueva. Eu também. Daria o gol pro Cueva. E outra, vocês estão reclamando, foi gol e acabou, bicho. Vocês precisam dar um ânimo nele. Vai, Cueva, o gol foi seu. Vai, Cueva, é isso aí. Estádio 97 da Energia 97, estamos aqui com as manchetes do estádio. Em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, futebol pede cerveja, Mistel geladinha, futebol pede extra gol, beba com moderação. Exegue, a faculdade do Etapa. Formando o melhor em você. É, Estádio 97, que também tem o oferecimento de... Stella Barros Turismo, gente. Ó, recado muito importante. Copa do Mundo, ano que vem. Tá todo mundo já ligado, né? Sim. Agora é contagem regressiva. O pessoal já começa a entrar no embalo. Logo mais aí também tem jogo da Seleção Brasileira, eliminatórias aqui em São Paulo. Sim. Todo mundo já entrando no embalo, clima de Copa do Mundo. Passou o Réveillon, é Copa do Mundo, né? Tem jeito. É Carnaval e Copa do Mundo. Então, não deixe pra depois. Você, ouvinte do Estádio 97, que quer viajar pra Rússia, atenção! Sabe onde que você vai conseguir adquirir pacotes sensacionais para assistir a Seleção Brasileira na Rússia? Onde? Com a Stella Barros Turismo, mano. É, isso aí, Marcão. Boa. Mano e Mano Cover. Vamos. E Cover, vamos lá, mano. Vamos levar meu irmão pra Copa. Você vai levar ele pra Copa? Vou. Pensou nós lá na Rússia pegando tudo aquelas loiras lá, mano? Você não pega nem gripe, filhão. Mas você pega. Eu não. Eita, mano, Bibi, ele escorrega, velho. Mas olha, ir pra Rússia ver a Copa do Mundo é pra ir com a família, ou pra você ir solteiro, não interessa, pra você reunir os amigos. Então ligue hoje mesmo na Stella Barros Turismo e faça a sua reserva, ou no mínimo peça informações. O telefone é 2166-2250. Repita. 2166-2250. 2250. Você vai ficar hospedado em São Petersburgo ou Moscou, que são duas cidades maravilhosas. Legal, hein, meu? Você vai ter assistência de guias brasileiros e guias russos. Sim. Né? Hospedagem bacana demais. Bacana. E você tem opções variadas de roteiro. Desde você que precisa ir pra ver só um jogo, que só pode ver um jogo, ou até pra você que quer ver a Copa inteira. Tem aquele que quer ver só a semifinal e final. Tá? Converse com o pessoal da Stella Barros, eles vão indicar pra você a melhor opção de roteiro. A gosto do freguês, é isso aí. E eles têm o hospitality. O hospitality é que envolve todo o receptivo, o ingresso, né? O traslado de ida e volta. E se você, por exemplo, é um cara aí que já tá se inscrevendo no site da FIFA pra você já adquirir o seu ingresso, sim, você também pode adquirir o seu pacote com a Stella Barros Turismo e você adquirir o pacote da Stella sem os ingressos da Stella Barros. Se você é o cara, não, eu já fiz minha inscrição, vou comprar lá, entendi. Tal. Beleza, não tem problema. Eles vendem para quem já tem o ingresso também, parte aérea e terrestre, aí tá bom? Sim. Então ligue 2166-2250. Agora, se quer ingresso também garantido, não quer muita dor de cabeça, não quer ficar naquela de sorteio, não sei o que lá, vai na Estela Barros que você tem garantido, tá bom? 2166-2250, você pode ligar agora, tem um time de atendentes da Estela Barros Turismo aguardando sua ligação nesse momento. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia com a Estela Barros Turismo, seu Bento! Vamos! Coringão, olha, vamos lá. 10 pontos de vantagem novamente pro segundo colocado. Aí, game over. E o... Acabou o campeonato agora, né, cambada de prego? Olha, não sei se acabou, sei não, mas a partir da próxima rodada, devido ao que aconteceu ontem, o CBF tomou uma medida já, assim, imediata. Já árbitro de vídeo em todos os jogos agora do brasileiro. A partir já desse final de semana. E é isso aí, voltou a vencer em casa. Ontem, 1-0. Só o Arana, que tá sentindo um pouco de desconforto na contusão, não deve enfrentar da aranha, o Arana sentiu, né, velho? É. Quarta-feira ele deve ficar de folga pra poder sarrar. Ele gostou. O seu Bento, mas agora com essa informação que você... Vai ser o seguinte, Bento, vamos lá. Vou falar do Corinthians agora. Vá pro inferno, Bambi. Já falou do Bambi, fecha a casinha aí e segura tua peruca aí. O bagulho é o seguinte, Bento, com relação aí ao jogo do Coringão ontem, o time do Corinthians, ele não é porque venceu a partida que jogou bem. O Corinthians, ele criou algumas possibilidades de fazer gol, aliás, inúmeras possibilidades de fazer gol, assim como criou nas outras partidas também, e não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer. O Rodriguinho, somente o Rodriguinho, ele criou umas 4 ou 5 e não teve a competência de fazer o gol. O Corinthians, ele novamente jogou mal. Tudo bem, a torcida se empolga porque foi novamente uma vitória na arena e tudo mais, ok. Mas a gente tem que estar aqui também para julgar e entender o que está acontecendo com o time. O time do Corinthians, ele não está jogando bem. Por mais que ele crie possibilidades de fazer gol, mas quando você cria e não faz, isso não quer dizer que você esteja jogando bem. Porque o objetivo do futebol é fazer o gol, ainda é fazer o gol. Não adianta nada você criar 32 possibilidades de gol e não conseguir fazer nada. Se na outra partida você criar uma só e conseguir empurrar a bola para dentro, foi mais produtiva a partida que você criou uma só do que aquela que você criou 32 e não fez o gol. E o Vasco não criou nada, né, mano? Até criou, Mota. O Cássio, ele fez duas defesas assim, mas foram chutes da intermediária. Não foi nenhuma grande chance de gol do Vasco, mas o Cássio, ele foi exigido também. Ele fez umas duas boas defesas ali, mas foram chutes de longe. Mas o Corinthians precisa estar um pouco mais atento dentro da partida. Eu não sei se está faltando talvez um pouco mais de capricho. Se for capricho, somente capricho, os jogadores têm que ficar um pouco mais depois do treino, treinando finalizações. O Corinthians está numa reta final de Campeonato Brasileiro e ele precisa desses pontos. Por mais que ele tenha aberto novamente uma vantagem de 10 pontos para o segundo colocado, ele não pode ficar dormindo nessa vantagem e achar que o campeonato está ganho. O torcedor comprar esse discurso, eu falar aqui no ar, beleza, mas o jogador não pode dormir nesse barulho não, porque a chance, talvez, aí de perder pontos aí nas próximas rodadas pode acontecer. Principalmente se Santos e Grêmio saírem da Libertadores. É pouco provável pelo resultado que eles conseguiram aí na primeira partida? É pouco provável, mas não quer dizer que seja impossível. Por exemplo, o Botafogo, ele já eliminou vários campeões de Libertadores aí, a trajetória do Botafogo até agora aí tem sido muito boa. O Botafogo pegou um monte de time encardido, aí o Botafogo arrancou todo mundo. Será que o Grêmio não é o próximo? Não sei. Eu acho. Mas com relação ainda ao jogo, eu vou falar agora do gol, que foi um gol polêmico. Tá certo? É um gol que o Jô fez com o braço. Sim. Gol que o árbitro validou de maneira ridícula. Porque cego, né? Tanto o árbitro, quanto bandeira, quanto todo aquele árbitro errou, assistente, né, da linha de fundo, todos erraram. Mas o principal erro, quem cometeu, foi aquele árbitro de linha de fundo. Impressionante. O foi tal do dele, Eduardo Valadão, dele, mano. Quem, Jesse Valadão? Eduardo Valadão. Pô, o cara tava com esse lance metros, foi na cara do... uns 7 metros. Esse lance foi na cara desse árbitro assistente de linha de fundo. E o cara não viu o lance acontecer, absurdo, na cara dele, né, por mais que a bola já praticamente estivesse dentro do gol, por mais que o Jô tivesse a competência de poder colocar a bola com a cabeça para dentro do gol, então até com o peito, mas fato é que o Jô usou o braço para fazer o gol. Gol irregular que acabou culminando com a vitória do Corinthians. O que não isenta o árbitro também de ter errado a favor do Vasco, porque no primeiro tempo houve um pênalti claríssimo também para o Corinthians, que não foi assinalado pela arbitragem, um pênalti em cima do Jô. Aconteceram dois lances ali envolvendo o Jô no primeiro tempo, um não foi nada, o Jô acabou tentando valorizar no lance ali, acabou despencando, se jogando, e esse lance não aconteceu nada, mas a segunda ocorrência que envolveu o Jô, ali foi um pênalti do Breno não assinalado pela arbitragem. Ou seja, o árbitro errou aí a favor do Corinthians, validando o gol irregular do Jô? Sim. Mas ele errou também a favor do Vasco, não dando um pênalti pro Corinthians, que aconteceu. Então acabou meio que ficando elas por elas. Vamos começar a falar um monte aí, porque é o Corinthians. Tudo que envolve o Corinthians, ah, mas é porque é o Corinthians, etc. etc. Igual aquele chorão daquele filho do Eurico Miranda. Aliás, quem que é Eurico Miranda e seu filho para falar alguma coisa a respeito de futebol brasileiro e falar em ética e coisas do tipo? Desculpa, né? não tem lá grande parâmetro para tal. É, mas com relação ao episódio envolvendo especificamente o Jô, se fosse qualquer outro jogador do Corinthians, eu não ficaria tão chateado como eu fiquei. É, eu fiquei chateado com o Jô, cara, porque naquele episódio que envolveu o Jô contra o São Paulo, envolvendo o Rodrigo Caio no Campeonato Paulista, o fair play. É, o Jô, ele falou a respeito do fair play, ele foi solidário ao Rodrigo Caio, elogiou a postura do Rodrigo Caio, olha pro Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é um cara que realmente fez o que deveria ser feito. É, a melhora do futebol brasileiro passa pelo comportamento de todos os jogadores. É. Os jogadores também precisam colaborar para que isso aconteça, porque, querendo ou não, é a nossa profissão, deveria haver um respeito mútuo entre as partes. Ele usou uma série de frases ali, dignas de Miss Universo, sabe? Ah, eu quero a paz mundial, eu luto por um mundo melhor, eu acordo ouvindo Wonderful World. Proteja a Amazônia. Legal. É bacana, Gisele Bündchen no Rock in Rio. Eu acho que tudo isso é legal, eu acho que tudo isso é válido. Mas eu acho que a parada é a seguinte: você compra um discurso desse, você tem que fazer jus ao seu discurso. Não adianta você só abraçar a causa na teoria, você tem que abraçar na prática. É igual o cara, eu compro uma camisa do Greenpeace lá, paguei aí 30 doletas numa camisa do Greenpeace. E aí vai lá e joga papel na rua, que adiantou? Você foi teórico, tô andando bonitinho de camisa do Greenpeace, mas na hora de praticar talvez aí alguma coisa melhor, você não pratica. É sempre mais fácil você falar do que fazer. Os dois são verbos, mas com grande diferença, porque falar todo mundo fala, até papagaio. O papagaio, se você ensinar, ele fala direitinho. Mas fazer já é uma outra circunstância. Essa que foi então a questão eu achei que toda, nesse né, episódio, mano? Nesse episódio aí, se fosse qualquer outro jogador do Corinthians, podia ser o Jadson, podia ser o Rodriguinho, podia ser o Romero, podia ser qualquer outro. Legal. O futebol, ele acontece esse tipo de lance, e muitas vezes o jogador, ele sabe que ele não é trouxa de poder... Não, é verdade, Sombra, às vezes não, o jogador... Eu estou propondo aplaudi-lo, porque você é um dos poucos corintianos que se manifestou de maneira... Coerente com tudo que aconteceu. Sombra. Parabéns ao Mano! Parabéns ao Mano! Parabéns. Eu sou justo! Você é um cara de caráter! Ao contrário do Jô, né? Você é um salame, mas você é legal, mano. Ao contrário do Jô. Você é o maior salame de mais caráter no Brasil. Caráter, Não sou. Não, mas independente de qualquer coisa, Sombra, eu acho que tem que haver a justiça, cara. É verdade. Porque, querendo ou não, o Corinthians, nesse lance específico do Jô, se fosse qualquer outro jogador, complementando aquilo que eu tava terminando aí, falando a respeito de outros jogadores do elenco do Corinthians, o jogador muitas vezes ele faz vista grossa, Sombra, porque ele sabe que hoje... Ele fez isso, fiz um gol com a mão, eu não vou caguetar que eu fiz um gol com a mão, porque eu sei que a arbitragem é ruim e amanhã vai errar contra o meu time. Então entende-se também, porque no futebol brasileiro é sempre aquele negócio, é a lei de Gerson, não adianta querer dar uma de bom moço, porque o cara que é o bom moço, ele quebra a cara e só ele se ferra. É. Só ele se ferra. Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio deve estar pensando, fala, pô, eu fiz o certo, mas eu sou um imbecil. Porque só eu fiz o certo. Exatamente. O mundo inteiro tá errado e só eu tô fazendo o certo. Então, vou fazer o quê? Me indispus com a minha torcida, fui xingado pela minha torcida e tive uma iniciativa que muitos não vão ter. É, por mais que ele durma com a consciência tranquila, mas é uma situação que o cara vai ficar puto também. Fala, porra, só eu que tô remando pro lado certo, todo mundo tá remando pro lado errado, vou ter que remar também. É aquele negócio, se você não pode vencer seu inimigo, junte-se a ele. Infelizmente é um terreno contaminado, que a lei de Gerson prevalece. Isso aqui acontece desde 1500, na época que nós fomos descobertos pelos portugueses. Infelizmente é assim, o Brasil é torto desde o seu princípio. Então, querendo ou não, cara, é uma situação que eu entendo o lado do Jô. Ele até falou, eu bateu no peito, eu não senti. Quem sou eu aqui para julgar o que o jogador tá falando ou não? Eu posso discordar, como eu discordo. Porque o jogador, como qualquer ser humano, ele tem sensores no corpo. Por exemplo, você tá no metrô, você tomou uma encoxada no metrô, automaticamente você falou, opa, é meio aquele pula pirata. O cara até pode curtir. Não tô aqui também pra criticar ninguém. O cara quer dar a ré também, ele pode dar. Mas o cara sente, assim. Só pra finalizar. É. O cara sente quando alguém encosta nele. E o jogador, quando ele vai matar a bola, ele sabe se pegou no braço, se pegou no peito. É claro que ele vai tentar levar no grito e falar, não, pegou no peito, assim como o Ju, quando tava falando com o Ramon lá. Olha, a bola pegou aqui no meu peito, ele fez o sinal de que pegou no peito. Quando todo mundo viu que pegou no braço, eu acho que até o próprio Jô, naquele momento, deve ter sentido que a bola bateu no braço. Mas tudo bem, acontece. É, eu só não concordo com alguns... Agora sim eu vou falar de caráter. Tanto de quem aponta isso na mídia, quanto quem aponta fora dela também. Dirigentes, jogadores, etc. É, atribuir esse jogo, o Corinthians venceu o Vasco. Tá certo? Tudo bem, foi um gol regular? Foi um gol regular. Mas eu volto a falar aqui, houve um pênalti também para o Corinthians no primeiro tempo que não foi assinalado pela arbitragem, assim como em outros jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians também foi amplamente prejudicado. Aquele jogo contra o Curitiba no Paraná, quando estava empatado e no final da partida, gol legítimo do jogo foi anulado, já coloca mais 3 pontos na conta do Corinthians. O jogo contra o Flamengo na Arena Corinthians também, aquele gol foi o erro, tudo bem, esse gol aí do jogo com a mão, foi absurdo, concordo que foi absurdo. Mas o lance mais absurdo até agora no Campeonato Brasileiro que aconteceu foi aquela anulação do gol do Jô contra o Flamengo. Quando o cara tá 4 metros atrás da linha da bola e o bandeira assinala impedimento. Eu não tô falando de 1 metro. 1 metro já é um negócio escabroso no futebol, porque 1 metro, cara, ele tá falando de 6 centímetros, cara. É muita coisa. O Mota não sabia desse detalhe, mano. Não sabe, não. 1 metro, 100 centímetros, cara. Agora você deu um nó na cabeça dele, né? Não, tranquilo, pensando, tranquilo. Mas Motinha, tá contando nos dedos, contando no dedinho aqui. Pensando, é, que faz quanto... Mas, RG, aquele lance lá do gol do Jô contra o Flamengo, ele tinha 4 metros e pouco, se eu não me engano, era 4 metros e 20, cara. Todos atrás nós, da linha da bola. Todos nós criticamos o árbitro. Não, sim, naquele erro, mano. Não, mas vale a pena criticar, o RG, vale a pena criticar, de fato vale, porque esse tipo de situação vai acontecer a favor e contra todos os clubes. Sim. Eu só não concordo com as pessoas que colocam, ai, tá vendo, que nem, ó, por exemplo, esse fulano, esse Euriquinho, ai, então é assim, vamos dar o título pro Corinthians então, quer dizer, ele coloca a campanha inteira do Corinthians em xeque por causa de um erro contra o time dele. Erro, ver, né, inclusive, mano? Sombra, então, mas é que tá, tem que avisar esse bocó aí, tem que avisar esse bocó. Porque no primeiro turno, Domênico Gato, Corinthians e Vasco, mesmo o Corinthians tendo vencido a partida lá em São Januário, o Luiz Fabiano faz um gol que ele foi de mão também, ele cabeceia a bola no próprio braço e a bola entra no gol. Ou seja, é um gol de mão. Mas entendeu? Então... Não, mas só pra finalizar, Sombra, eu só não concordo com esse tipo de lance. Acho, é claro, é evidente que a gente tem que comentar o erro da arbitragem, porque foi um negócio ridículo. Foi tosco. E não vai ter punição, hein, mano? Esse tal de Valadão aí, o cara não podia nunca mais... Eduardo Valadão. Mas ele não vai não ser punido. Não só o Valadão, o Marinho. Aquele que também... deu o gol lá com 4 metros de impedimento. Também. Aquele também, a mesma coisa. Igualzinho. Mas então, Sombra, só pra finalizar da minha parte, pra não ficar sendo repetitivo aqui no ar, eu não gostei da atitude do Jô. Se fosse qualquer outro jogador, até entenderia, porque a cultura do futebol é assim. Mas, infelizmente, aí o Jô, que pregou tanto no primeiro semestre, naquele jogo contra o São Paulo, quando for comigo, eu vou fazer diferente também, porque eu acho que a gente tem que ter ética, etc e tal. O Jô não fez aí na prática o que ele pregou na teoria. E só pra finalizar da minha parte também, vocês deram a informação que a partir da próxima rodada já haverá árbitro de vídeo aí. Sim. Analisando os lances polêmicos do Campeonato Brasileiro. Nota 0 pra CBF. Nota 0. Absurdo. Nota 0, porque a FIFA e a International Board já autorizaram a CBF a investir na tecnologia aí, autorizaram a CBF a colocar em prática esse tipo de recurso aqui no futebol brasileiro desde o começo do segundo semestre. Ou seja, na virada do ano, o Brasil já poderia ter colocado isso em prática. E todo mundo sabe que o nível da arbitragem é péssimo, é ridículo, os árbitros têm a profissão aí, porque é uma profissão também, eles ganham muito mais com a arbitragem do que com a profissão que ele tem em registro em carteira. Verdade. Mas então, existe sim uma incapacidade por parte dos árbitros. E parece que fazem de propósito aqui no Brasil. Parece que eles não querem usar a mesma tecnologia, porque esse tipo de polêmica deve interessar alguém. Deve interessar alguém. Tem razão. É tão ridículo, é tosco, é um negócio escabroso, mas infelizmente o Brasil ele caminha contra a tecnologia. O Brasil caminha contra o certo. E isso a gente vê em todos os setores, em todas as camadas da sociedade, desde a política até o esporte. Existe sim. Uma má vontade por parte de dirigentes aí que estão no futebol com relação ao uso da tecnologia. E já está provado por A mais B que isso se faz necessário há muito, muito, muito tempo. A gente não pode ter erros crassos, como a gente tem visto aí, tanto em jogos de campeonato que não comprometem muito, porque esse jogo valia 3 pontos, mas em jogos decisivos que valem o mata-mata, que é pior ainda. É complicado. Então a gente precisa, sim, o mais rápido possível, implantar a tecnologia no futebol. Que seja um árbitro de vídeo, ou que seja até o próprio replay pro árbitro dentro de campo, mas alguma coisa precisa ter. O que a gente não pode ter é, novamente, aí erros cruciais que têm prejudicado times e times a cada rodada. Hoje foi a favor do Corinthians, ontem foi contra. Amanhã vai ser a favor do São Paulo, como já foi contra. E com Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro e todos os outros times do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Fluminense, Vasco, enfim. Mas fica aqui meu protesto também. Eu sei que eu vou ser criticado por uma série de corintianos também que... mano, você tem que ficar do lado do jogo. Eu não fico do lado de ninguém, velho. Eu fico do lado do que eu penso que é certo, velho. Agora só se contra ou a favor do meu time. Falando em Jô ainda, essa declaração que ele deu aí, que a bola eu não senti batendo no meu braço. É quase tão convincente quanto a do Gedel falando que a 50 milha não era dele lá no apartamento. Mas tá na tela. Eu não vi, eu não sei, não conversei, não conheço. E quem conhece morreu. Coisa de mau caráter isso aí. A culpa é do Alê. A culpa é do Alê. Maurício. Maurício, parabéns pelo seu comentário. Boa noite. Mas chega no horário para não atrapalhar, mas, né? Foi quase uma cortada tão cortada quanto a do Jola. O Alê tem autorização para atrasos. Você tá muito puxa também. Você tá muito puxa. O Alê tem autorização. A gente respeita a terceira idade e respeita o sobrepeso também, a categoria. Você também puxa muito. Não, mas é que eu queria não perder a oportunidade, alegria, de registrar a minha total solidariedade ao depoimento, ao esclarecimento e à justificativa do Mano. Eu vou aplaudir de pé, Mano. Ele foi perfeito. Um dos poucos corintianos conscientes no mundo. Boa! Todo corintiano é consciente. Sensacional. Daqui a pouco a gente ia falar que ele é fanfarrão. Ele não trouxe a groselha hoje. Ele disse tudo e eu só queria dizer o seguinte com relação a isso, Mano. O Jô, ele perdeu a grande oportunidade da vida dele de se consagrar. Porque se ele tivesse a hombridade de ter feito o que ele disse que deveria sempre ser feito com relação a esse comportamento, e ele já sabendo que o Grêmio tinha perdido e que não iria acontecer absolutamente nada para o Corinthians... Você acha que ele vai virar tema de musiquinha para os adversários? Ele perdeu a grande chance na vida dele. E para aqueles que têm dificuldade de compreensão nas redes sociais, o que se está discutindo, o que se está condenando, é exatamente o comportamento do Jô. Não é erro de arbitragem, porque o erro todo mundo sabe que tem, que existiu e que vai continuar existindo, gente. Exatamente. O que nós estamos colocando, criticando e que foi colocado em pauta e que agora justifica até a CBF a entrar com esse outro novo recurso, é exatamente o comportamento do Jô. Segundo matéria do Lance, o Del Nero quer que já tenha árbitro de vídeo na próxima rodada. No jogo contra o Flamengo vai ser o jogo do Flamengo. Não é nada impossível. Não é nada impossível. Você acha impossível? Não, vindo de quem vem, eu não acho nada impossível. O que eu acho é o seguinte, o auxílio do X-Vídeos, né? X-Vídeos. Que vai ferrar muita gente. X-Vídeos na chapa. Eu acho que virou importante, não é agora. Já sempre foi. Sim. Agora, no meio do campeonato, você. E os erros que aconteceram até agora? Exatamente. Como é que vai acontecer? Tá errado. Eu acho muito complicado, mas eu também concordo muito com o que o Mano falou. E acrescento um detalhe: cada um acredita no que quiser, né? Eu acho que essa oportunidade que o RG falou, que o Mano falou, não caiu no colo do Jô à toa. Justamente no colo do Jô. Logo quem, né? Não foi à toa. E aí, assim, talvez o ato dele ali no jogo é um reflexo do artilheiro, do centroavante, colocar a bola pra dentro. As entrevistas é que me deixaram mais chateado. É pior ainda. E eu tenho certeza, Sombra, e o Jô nos ouve, como todo o pessoal lá do Corinthians, que o Jô tá repensando a atitude dele. Ele com a família dele. Imagina o que que vai falar pros filhos. Pros filhos e tal, e pro Deus dele e tal. Eu acho que ele deve estar arrependido do que ele falou. Talvez do que ele tenha feito. Eu não acho. E outra coisa que me incomodou muito foi o seguinte, algumas pessoas, cada um fala o que quiser, né? Eu não sou comentarista de comentarista, mas tem gente que tá julgando o que o Rodrigo Caio fez perto da oportunidade que perdeu o jogo. Eu vou continuar achando que o certo é certo e que o errado é errado. Porque se a gente começar a achar que futebol, no futebol pode tudo, a gente vai começar a achar justificativa do que acontece na arquibancada, claro, nos arredores do estádio, sabe? Em um montão de situação que a gente acha... Eu acho que é difícil ser Rodrigo Caio. É um treino diário. Complicado. Todo dia a gente se trai. Mas eu quero continuar tentando. Então, o que é certo é certo. O Rodrigo Caio fez uma atitude correta. O Jô fez uma atitude errada. Não é porque o Jô fez a errada que o Rodrigo Caio é um idiota. Eu acho que o Rodrigo Caio vai pagar certo, por isso. Não, eu sei que eu não dá pra criticar o certo. Eu não sou inocente de achar que existe fair play no futebol. Mas eu quero acreditar que a gente pode melhorar isso. Foi uma unificação até hoje, não, né? Vamos concordar? Vocês falaram muito bem. O ano foi perfeito. Gente, tudo passaria como um lance de futebol. Como foi um lance normal de jogo que acontece? Mais um erro dentro do futebol. Só mais um às erro. Às vezes a favor, às vezes contra. O problema é que ele vendeu a imagem do... lutarei pela honestidade no futebol. Muita discurso, e mais um detalhe, e mais um detalhe em Sombra. Domingo, Corinthians e São Paulo vão se encontrar. Mais uma obra do destino. Bem lembrado. É isso aí. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Nissan. Olha só, amigão. Você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então olha aí, marque na sua agenda, nesse mês o Nissan Days está de volta, com o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente e trocar de carro. É inteligente? Presta atenção, hein? É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes e ainda tem super valorização do seu usado. Aproveite também para conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil, com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional, novas cores e muito mais. Ah, e ainda com taxa zero em 24 vezes. É isso aí, Nissan Days, você não vai só trocar de carro, você vai trocar de marca. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E não esqueça, hein? Pedestre, use a sua faixa, é Nissan! E falar em carro, quero dar um recado para você que vai renovar o seguro do seu automóvel ou simplesmente vai fazer o primeiro seguro, né? Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, também no oferecimento de Mastercard. Você que é cliente Mastercard, aproveite a pré-venda exclusiva dos ingressos para o jogão da seleção contra o Chile, hein? É só hoje, vai lá, acesse cbf.com.br e adquira o seu! O placar do Estádio 97 informa! Existem mais de 32 mil espécies de aranhas em todo o mundo. Elas pertencem à ordem Araneae. Puxa, isso é o máximo. Esse é o mais moderno microscópio de elétrons da costa leste. É incrível. Nossa. Parker, vamos lá. Até a gente colocou Homem-Aranha aqui, ó. Mas, ó, foi 2-0 pro Botafogo, tá? Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Seu Bento, que é isso? Não, o seu Bento não tava bem, tá não. Tá muito louco, hein, velho? Do jeito que ele tava no Rock in Rio. Cuidado, seu Bento. A gente colocou Homem-Aranha no lugar, você não entendeu aí. Cuidado, seu Bento. Aquela vez a Globo trocou. Ah, mas de sábado, seu Bento, cuidado. Não, mas você entendeu? Não entendeu. Não entendeu. O placar precisava de uma... Ninguém entendeu, seu Bento. Doping no placar. Doping no placar. Eu falei, velho, que ninguém ia entender. Mas enfim. Mas RG... Meu Deus. Olha, mas sabe o que é isso? É, isso é aquele estado do sapatinho de cristal. Tava no brilho. O cara começa, o cara começa a entrar numa fase assim de muito elogio, tá voando. Vai ganhar o campeonato. Aí mais vem, perdido que calcinho no Edmel. Mas ô Vieira, antes do RG começar a criticar aí o desempenho do Santos nesse jogo, vai destruir o Santos. Tem que rolar a vinheta. fala da naba, fala aí, velho. Fala da naba, fala aí, velho. Fala da naba, fala aí, velho. Acabou, RG, acabou, hein? Ô, Marcão, adoto você, velho. A vinheta, RG. Ó, parceirão. A vinheta. Vai. A vinheta. Alimenta, animal. A vinheta. Alimenta. Fala, seu Bento. Tem jogo. Quarto. Sem o Lucas Lima. E o Léo Cittadini, que seria o substituto imediato. É, pode ser que fique fora. E sem o Renatinho. Sem o Renato. Então, o Jean Mota deve ficar com a vaga ali no meio-campo. E Vec. E o Vecchio, exatamente. E a notícia do final de semana, lamentavelmente, né, confirmar que a gente vem falando muito do jogador, o Nilmar, com problemas sérios de depressão. Depressão, né? Vai tratar até dezembro, vai ficar de boa, né, não vai ter prejuízo para o clube nenhum, ele vai ficar, não vai romper o contrato. Sim. Em janeiro, se ele tiver melhor, ele volta. Então, força pro Nilmar, é muito grave isso aí. Com relação ao Nilmar, essa é uma situação que antigamente era sempre colocado em dúvida, né, e dito como frescura, como não sei o quê. Eu não vou julgar, porque hoje cientificamente está provado, quem tem diz que é terrível mesmo. Então essa coisa de depressão, eu torço para que ele se recupere, para que ele saia dessa o mais rápido possível, porque quem realmente tem, já passou por isso, diz que é um negócio brabo. O ruim, inclusive, para quem conhece do assunto, é ouvir aquela coisa, tem que ter depressão, é aquele que acorda às 5 da manhã pra trabalhar, não é o cara que tem grana. Então, não vou entrar nessa. Tem nada a ver, tem isso. Condição. É. Acho que independe da vida social, né, da vida profissional, financeira, sei lá. Então, só desejo sorte aí. Mas, seu Bento, falei com o Levi, e Levi me disse o seguinte... Quem deu o telefone do Levi? O Mota? No sábado, Eles se encontraram no Baile da Saudade. Depois do bingo. Viu, Alê? No sábado de manhã falei com o Levi e Levi disse o seguinte, ó. Pô, lá no placar da Genoveva, mas faz tanto tempo. Vai mesmo. Mas tanto tempo que não pinta o peixe lá, que eu vou dar uma agitada esse final. Mas não sabia que o seu Bento ia ficar doidão desse jeito. não tinha essa certeza. Mas eu vi o Instagram dele no Rock in Rio, a coisa estava forte lá, viu, então Dudu? Mas, gente, o placar aqui, ó. Mas, gente, já tá louco, velho. Já tava. Já estava praticamente na conta essa derrota do Santos para o Botafogo pelo tanto de substituição pelo time que o Santos mandou. Né? Foi uma coisa absurda. Chegou um momento do jogo, parecia que tinham 10 jogadores do Botafogo contra o Vanderlei, velho. E ele fez umas puta defesa ainda. Foi um negócio, mas foi louco, Marcão. Foi muito louco. Eu até postei, eu falei assim, pô, hoje eu faço uns 500 pontos no meu game. Quantos pontos tem o Santos no campeonato? O Santos está com 41. 40? Precisa mais 4, então, né? Precisa mais 4. O que não... O que o torcedor do Santos, eu, o que nós não contávamos era com a atuação ridícula dos jogadores, cara, porque... Pô, tudo bem, você pode perder o jogo, né? Você pode... Se você fosse igual ao Palmeiras, que tem 3 elencos, não tem esse problema. O time não tem... Não, mas tudo bem. Só porrada no Domênico, o time não tem entrosamento, o time não sei o quê. Mas, cara, que comportamento ridículo. Parecia o time de sócio-torcedor. Você chegou a ver o jogo? Sim. Tá baixo, né? Que absurdo. Olha quantos jogos você vê por fim de semana? Uns 202? É, mais ou menos por aí, que eu fico, às vezes, no computador... E aí, no intervalo do X-Video, eu vou botando no jogo pra dar uma soltada, né? Eu sempre deixo duas telas. Quando a encrencona chega, eu pum, jogo. Mas já aconteceu de se inverter sem querer? Sem querer. É? Aí eu falo que é vírus, né? No caso. Ah, claro, óbvio. Olha, eu te falar uma coisa. Eu vejo, é o vírus de bruxo, né, Ale? Eu vejo o X-Video sem camisinha, então olha, pode pegar um vírus. Tadinho do Ale, viu? Gente, o computador dele tem tanto vírus, gente. Quem puder ajudar ele. Tá com mais doença que o Mota. Muito mais. Eu não. Pô, mas agora quem tá do teu lado aí. Então, você tava falando do Levir, né? Sim. Pô, semana passada ele ganhou na loteria, né? Levi? É, cara, eu até esqueci de comentar, isso foi noticiado. Ele tinha uma ação trabalhista contra o Fluminense. Aí no dia do julgamento da ação, a advogada do Fluminense não apareceu. O Levi o juiz já deu ganho de causa pro Levi. Milhões. Nem discutiu. Nossa. Nem discutiu. A advogada do Flu não apareceu. Nossa. E quando é assim, numa ação trabalhista, se o advogado não aparece, sim. Tchau. Ou do outro lado, é verdade. Tchau. Caraca. Mas, ô Sombra, às vezes esquece, eu acho que isso daí foi uma estratégia do Fluminense. justamente para forçar um outro tipo de acordo, porque parece que o Fluminense entrou em contato com o Levir, até o próprio presidente do Fluminense ele emitiu uma nota oficial falando a respeito dessa situação, de que as partes já estavam conversando e já estavam alinhando o acordo. Alinhando então, a justiça. Acho que isso... Então, lá, mas eu acho que eles acabaram fazendo isso daí já meio que com a intenção de forçar um acordo. Então por que a advogada foi demitida? Então, não sei. Talvez já devia estar no bico do corvo, né? É que o cara sentiu a piaba, né, mano? Aí foi lá pedir arrego. A escola de advogados do Fluminense é forte, hein, velho? É. Melhor que o Largo São Francisco. É verdade. Bom, hein? Mais que o São Paulo, não. É, tem essa. Mais que o São Paulo, não. É, mas os caras são bons mesmo, né? É o do Pequeno Príncipe lá, tem tudo isso aí. Tapetão. Mas é isso aí. E a portuguesa que sumiu, né? Vamos pra Liberta quarta-feira e seja o que Deus quiser. Bora. É isso aí. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. E você tem que mandar suas mensagens, as suas cornetadas pra nós. Olha, o número é o 94-353-0150. Dê a sua cornetada. 94-353-0150. Deixe a sua mensagem gravada pra nós. Quem ligar e disser todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E todos concorrem também no final do programa, bonés, Estádio 97 Vista Aérea e camisetas Energia 97 Tente Beach. Mas antes, o Mano vai dar um recado bom pra você. Vamos falar de McDonald's, mano. Inclusive, sexta-feira, estaremos ao vivo em um dos restaurantes McDonald's. Boa! Sim. Ainda não posso passar, ligado, hein? Estaremos ao vivo, faremos uma... Em um dos restaurantes McDonald's. Boa. Sim. Ainda não posso passar, ligado, hein? Faremos o programa ao vivo em um dos restaurantes McDonald's. Vai ser legal, hein? Fiquem ligados. Show de bola. Fiquem ligados. Estaremos lá se Deus quiser. Então, Sombra, deixa eu passar um recado top pra galera aí que tá ouvindo a gente aí, ó, no 97.7, tá certo? É. Inclusive, qual que é o site aí também? Estamos passando no YouTube agora também, não estamos no YouTube? Sim, youtube.com/radioenergia97. Boa, e tem o estúdio ao vivo no Facebook também, não tem? Tem, facebook.com/energia97fm. E tem o site da rádio também. Qual que é o site da rádio aí também? 97fm.com.br/chupa... Estúdio ao vivo. Barra Estúdio ao vivo. É isso aí. Boa, boa. Mandou bem, Sombra. Isso mesmo, galera. Pode acompanhar a gente em qualquer lugar do planeta aí, porque temos acesso a tudo. Energia 97 é osso, hein, Domênico Gatos? Cara, tá investindo pesado. É nóis. Tamo junto. Rapaziada, eles chegaram no McDonald's. O Grand Cheddar McMelt com 2 hambúrgueres e muito cheddar. McFritas Cheddar Bacon, com pedaços de bacon acompanhados também de cheddar cremoso. Eu comi essa batata frita sexta-feira aqui em Sombra. É demais essa McFritas Cheddar Bacon. Tá top. E eu aconselho você a provar também, cara. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E tem o novíssimo Cheddar McRib Barbecue, feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, cebola grelhada e muito, muito, muito cheddar. Pra você que gosta de cheddar e gosta de carne de porco, aquela carne de costela, cara, não deixe de provar esse novíssimo Cheddar McRib Barbecue. O Cheddar McRib Barbecue é o lanche mais top na atualidade do McDonald's. Eu tenho certeza que você vai curtir, cara. Então, ó, repita comigo. Cheddar McRib Barbecue. Cheddar McRib Barbecue. Cheddar McRib Barbecue. Eu tenho certeza que será um mantra na sua vida, tá bom? Pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's. Aliás, sexta-feira nós comemos esse sanduíche novo, mano. Tá louco. Esse McRib barbecue é muito bom, eu adoro. O McRib tá demais, cara. É muito bom isso aí. Enquanto o Mano falava, a gente comia. E a batata com cheddar? Nossa, maravilhoso. Nossa, velho. Tá bom. É bom. Não, mas Domênico, pra quem não provou ainda, ó, esse cheddar McRib barbecue vale a pena. É muito bom, mano. Gente, quero dar mais um recado aqui. Olha, um recado importante que eu já falei uma vez, vou falar de novo, hein. Você pode torcer junto com a seleção brasileira no último jogo do ano no Brasil. Boa. Fique atento. Atenção, você é cliente Mastercard? Sim. Cliente Mastercard tem exclusividade na compra dos ingressos para o jogo da seleção contra o Chile na Arena do Palmeiras, dia 10 de outubro. Atenção, você é cliente Mastercard? A pré-venda começou hoje e vai até as 10 da manhã de amanhã. Então, você é cliente Mastercard, corre lá no site cbf.com.br. Garanta seus ingressos em primeira mão, é só acessar cbf.com.br, mas é para cliente Mastercard. Essa pré-venda começou hoje e vai até as 10 horas de amanhã. Boa. 10 da manhã, não é 10 da noite, até as 10 da manhã de amanhã. É. Então você é Mastercard, quer ver o Brasil no estádio do Palmeiras contra o Chile pelas eliminatórias, vai lá, cbf.com.br, adquira já, tá? Porque é só até amanhã às 10 da manhã que você vai conseguir. Vai lá, cbf.com.br, exclusivo para clientes Mastercard. Só com o Mastercard você tem acesso exclusivo à pré-venda de ingressos, tá bom? Boa! Boa, é isso aí. Vamos ao telefone? Vamos. 3284-7097. Bora. Toca, Asdrubal. Solução pros porquinhos eu vou dar. Dodô nervoso assim ninguém nunca viu. Nabé grande agora, é só me pegar. Aí, Dodô, senta aqui no fuzil. Olha isso. Que é isso, que absurdo. Senta no fuzil, Dodô. Não entendi o porquê disso. Foi legal, foi legal. Eu não quero que fale assim do Dodô. Ah, foi legal. Não, hoje não, hoje não. Assim não. Alô? Alô? Quem fala? É o Escabora. Quem? Da Vila Maria, o Wellington Escabora. Wellington Escabora. Wellington. Wellington. Você gosta, filho? Eu gosto, Wellington. Wellington, quantos anos, hein? É 2.8. RG. Sim. 2.8 hoje. O Wellington Escabora. Espero que ele tenha, no mínimo, escovado os dentes pra não ficar com o mau Wellington, né, velho? Ah, sensacional! Chupa todo mundo. Nota 9,5. Aí, me engravida de gêmeos, nego. Parceirão. Mas você já tá grávido, não tá? Parceirão. Me engravida, deixa pra lá. Você não tá grávido, Ale? Como assim? Da tua irmã, da tua irmã da Maria. Ah, que irmã não. Pobre coral. Tem irmão, tonto. E Wellington, qual que é o bairro? Lá. Vila Maria. Não fala assim da Vila Maria. As prima. Beverly Hills brasileira, hein? Ah, eita! E o é Verdão mesmo, Oba? Opa! É, Verdão, nós. É jogaremos daqui a pouquinho, hein? Mas na Vila Maria não só tem coritiano? É louco. Ah, você tá louco? Não, é que tá o maluco. Zé Graça ali falava. E o Marcão é o quê? Não, então, São o Marcão acha que é só São Paulo. Só tem corintiano. Mas vai dormir tudo. O pai do Marcão é o quê? O pai do Marcão. Fizemos um pedágio lá na Praça Santo Eduardo, lá 99% é São Paulo. Olha, Paulinho. Como diz a sábia Thaís Valiente. Sim. Zona na Vila Maria, só tem São Paulino e estacionamento de caminhão. Praça e cachorro, ela falou. Falou isso? Praça e sábia. Cachorro. É uma sábia. E cachorro, ela falou. Praça e cachorro. Cachorros. Praça, cachorro e estacionamento de caminhão. Aliás, está sendo injusto. Aliás, Marcão... Ali é na parte da Vila Maria Baixa. É, mas Marcão, não interessa. Vocês têm que defender porque estão sempre lá na lanchonete lá e na frutaria. Sim. Marcão e Mano. Vocês precisam tomar providência urgente e reclamar porque aquela praça tá um lixo, hein, velho? Qual? Santo Eduardo, vocês abandonaram a Vila Maria e os caras abandonaram também. Ah, não, mas o Marcão abandonou também? Imagina, tô lá passando tudo. A última vez que o Mano foi na Praça Santo Eduardo foi naquela vez que teve aquele evento lá de pernil. Uns 10 anos atrás. Mano, foi a última vez que ele tem pernil pra nós. Eu acho que o Marcão e o Mano deviam brincar de Dória, vestir a roupinha de faxineiro e varrer a Praça Santo Eduardo que tá sujo. Boa, sem problema nenhum. Você topa, mano? Olha, pela Vila Maria eu faria com o maior prazer, cara. É um bairro que eu adoro. Faria, né? E quando eu tô, RG, passando ali pela Guilherme Cote, muitas vezes eu, quando tô de carro, eu evito passar pela Santo Eduardo, porque sempre tem um comando ali, e eu paro em todos. Todos os caras mandam encostar. Você não vai pela paralela. Né? É isso que eu faço. Vai pela Dias da Silva, ou Jeg. E é isso que eu ia te falar, Dias da Silva, é. Não, vou. Sombra nem sabe disso. A rua do Flamengo ali, qual que é? A Gávea. Roda Gávea. Entra pela Gávea, é isso? Eu vou pegar o... até lá embaixo, até chegando na área de Itaguá. Ô, Wellington. Opa. Daqui a pouquinho tem o Curitiba pela frente. Comecei alguns desfalques, né? O William, que foi expulso no último jogo, injustamente. Vai dar conta. E também o Luan, que foi expulso. Né, injustamente. Dois jogadores injustos. Foi mesmo, Domingo? Ah, eu achei. Achei mesmo. É? Achei, porque o caso do Luan, por exemplo, ele deu o vermelho direto. Nem amarelo ele deu pra ele. Puxada de camisa. Foi pênalti, tudo bem. Teve um pênalti antes pro Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Que ele não deu, escandaloso, bateu na mão do cara, aquele sim era pra cartão. Mas dependendo da circunstância, né, quando o cara vai indo em direção ao gol... Mas então, ele interpretou que talvez o cara fosse fazer o gol direto. Será que você não tá equivocado, não? Não, não tô. Não? Não. Foi muito rude com o jogador do Palmeiras. Melhor não falar esse nome. E... Não seja rude, Ale, relaxa. Então, e aí, na sequência, depois expulsou o William. Tudo bem, o William até revidou, mas ele tomou primeiro uma... Como é que eu vou dizer? Uma... Ele, o cara meteu o cravo da chuteira deitado no chão, Valdívia. Assolada. Quase uma assolada, vai. O William ficou nervoso e chutou o cara no chão. Não pode, né? Mas o Valdívia nem ao menos tomou um cartão. É. E ele expulsou só o William. Então, só tava dando coisa de um lado. Só de um lado, do outro não. E o Palmeiras, mesmo com 8, ainda teve a chance de ganhar o jogo do Atlético lá, hein? Esse time do Atlético é horrível, Domenico. É incrível, cara. E todo mundo, e a gente mesmo, né, achava que o Atlético chegaria muito mais longe, né? Porque se pintava uma grande agremiação, né? Um time que já vinha pronto do ano passado, né? E só se reforçou, não teve perdas, né, o Atlético Mineiro? Incrível, Dodô, né? Teve até um dia que eu fui aí na rádio, eu voltei trocando ideia com o Marcão, tava falando isso com ele, do Atlético Mineiro, meu, é time pequeno, é time só de Minas Gerais, é time que se não fosse o Campeonato Mineiro, eu acho, é time que se não fosse... Se não fosse o... Tá, ganhou em 71 e depois foi ganhar agora, 3 anos atrás. E ficou 40 anos sem ganhar nada. Não ganhou a Copa do Brasil. Não, mas e nesse tempo todo só ganhou o Campeonato Mineiro. Não ganhou a Copa do Brasil, acho que 2014. Porra, de 71, de 71 até agora. Veja bem, eu entendo o que você tá falando, mas aí se for colocar nesse patamar, o Inter também. Fazia quantos anos que não ganhava nada? Não é? E todos passam por esse período. Todos passam, né? Acho que todo mundo passa. Eu acho que tem um time aí. Passar um caso... período de 40 anos. Mas é a mesma coisa. Que... Um time grande não pode passar 18, 20, 15, 22. Então, mas acontece. O Palmeiras ficou um tempão sem ganhar título. 18? Não, ficou 16 anos. 17, né? 18. 16 anos sem ganhar título. É. Né? O Corinthians ficou 24, 23. O Grêmio não ficou 14, 15 23. Agora? Então, assim, os times às vezes passam por um momento difícil. Difícil, né? É. Não, mas o Galo que vai pro inferno também, vou falar do porco. Se dane o Galo também, o problema é deles. Tá certo. Você já mudou, então volta. E hoje, com esses desfalques aí, temos que vencer o Coritiba em casa, hein? Sim, não, tem que ganhar, Dodô. Retomar a quarta posição e botar pressão em cima do Grêmio, que tem 43, e o Santos, que tem 41. Uhum. Ô, Dodô, você sabe por que o Guerra tá no banco? Porque eu prefiro o esquema com 4 no meio e só 2 no ataque. Mas o possível time, o Guerra, sairia jogando com o Moisés? Pelo que eu vi, é Jean, Tietchan e Moisés, aí o ataque com o Roger Guedes, Daverson e o... Puta, quem é o outro? Roger Guedes e o Dudu? Daverson e o Dudu. Eu vi as duas também, as duas prováveis. Qual que eu é? Eu também prefiro essa com 3 atacantes. Essa é legal, quatro, né? Eu prefiro com 4 no meio. Qual? Eu prefiro. Com Guerra quatro? No meio com e Guerra o... no meio. Guerra, Moisés, também. Quem quer? Depois tava Dudu. Jean e Tietchan. Jean, Tietchan, Moisés e Guerra. É, hoje Dudu e Daverson, mas Dudu e William pra mim seria o... É o ataque ideal, né? É. 4 no meio, né? Muita gente. Não, eu acho também não. Até pra dar uma proteção pras laterais, que sempre são frágeis, né? Não só isso, e o Moisés também, quando ele não está... O Palmeiras, quando não tem o domínio da bola, né, Ale? Ele vira um volante, né? Sim. Ele ajuda na marcação. Não, aí né? Todo mundo se vira com a bola. O Jean é o que... Vai o Guerra mais... não é de marcar tanto, mas o Moisés é. Sim, né? O Tietchan também. Então você tem um equilíbrio, você tem uma proteção maior nas laterais... E principalmente tem mais liberdade pro Dudu não ter que ficar dobrando com o lateral aqui para quando pegar a bola tá próximo do gol do adversário e com saúde para machucar os caras, né? Pô? Eu gosto dessa formação, é boa, Ale. Eu gostei. Eu acho. Parabéns, aí é um achômetro, hein? Obrigado. Achômetro. Eles colocaram como possível escalação, mas eu acho que hoje. Eu acho que ele sai só com 3 no meio, viu, Ale? Provável. Porque o Curitiba em casa, ele precisa ganhar o jogo, então ele vai meter 3 agora. Eu acho que é 3. Mas vai saber o que passa pela cabeça do Curro também, né? Não dá pra saber. É que nem bumbum de neném, né? É, não dá pra saber, é verdade. Mas ele podia fazer, por exemplo, o seguinte, Gian na lateral direita no lugar do Mike e fazer um meio campo com Tietchan, Moisés e Guerra. E aí põe 3 atacantes. É bem ofensivo, hein? Aí é bonito. Ofensivo, hein? É. Não tem nenhum volante de embarcação mesmo pesada, né? Vai pra cima. Mas contra o Curitiba? É, vai pra cima. Vai pra cima, não vai ser o jogo. Tá de brincadeira, vai pra cima do Curitiba aí. É. Você acha que vai ser quanto, Sombra, você acha? 3-0. Perdão, 3-0, perdão. 6, né? Hã? Oi? Podia devolver os 6 aí de uns anos atrás, sim, né? O que você acha? Vingança, deve devolver vingança. Teve um ano aí que o Curitiba meteu 5, acho que 6, né? 6 do Palmeiras. 6-2? Ah, pensando. Pô, era legal meter um 6 nesse trouxa. Quando ele estava não sei quantos jogos sem perder, sim, né? Concordo. que você acha? Não, isso... Concordo, o futebol porque paulista aí fica... nunca pode ficar porque pra trás, o... nem que seja menos, apenas um dos nossos porque turmas. O saldo dos caras, por exemplo, se você olhar, aí o saldo dos caras descamba, o que você acha? Não, não. É legal, não. Né? Não, tem que devolver, tem que devolver. É, é, devolver, tem que devolver, tem que devolver, tem que devolver. Você acha, Motinha, tem que devolver? Lógico. A chance de se vingar é agora, Domênico. É, é hora. Vai pra cima, hoje é o dia da vingança ao Viverde. Mas vocês vão fazer... Fazem, fazem. Mas vocês vão fazer isso. O serviço de vocês? Você acha que só vocês vai ficar fazer? Nisso aqui hoje? Ou... Depende. Eu acho que não. Domingo. Contra o Curitiba domingo, já não. Domingo. Domingo. Ah, domingo é nós contra o Brasil, velho. Vocês vão fazer domingo? O serviço? Estaremos procurando, estaremos a serviço do bem. Tem que fazer o serviço. Representando domingo, Deus. Não importa as quem. Pessoas de boa fé na face da terra, né? Estaremos juntos e ao lado das pessoas de bem. Ô, com Sombra, certeza. Aí agora imagina... você sabe que às vezes o mal se dá melhor, né? Não, não vai. Não. Sabe por que não vai? Porque agora você imagina a pré-eleição lá no Corinthians, lá o cara ele não pode mais chegar pros caras e falar assim: ó, rapaziada, joga o que não der, o juizão inteira. Porque agora tem recurso eletrônico. Caramba. Caramba. Acabou, velho. Acabou essa história. Ah, você acha que muda o discurso, é isso? Ah, agora já era, né? O que vão inteirar é os seus espaços ociosos. Ah, juiz! Arrumar um macho pra entrar nos seus espaços ansiosos. Essa camisa do Cruzeiro que você tá usando aí, é o seu segundo time ou não? Não é do Cruzeiro não, ó. Não. Tem símbolo. Ah, você apagou. Não. Ele tá procurando. Ele tá vendo se é, velho. É um xarope, é um chimpanzé, fala a verdade. É um chimpanzé. Você parece mais a do goleiro do Palmeiras, é bem legal. Ô, tá Wellington, um abraço. Opa. Pra você, deixa o seu palpite. Logo mais, Palmeiras ganha de 4, 3, 5, 6, quanto ganha do Curitiba hoje? De 1 a 0, tá bom. Tá bom, não, mas se ganhar, sim, tá bom. Tá bom, tá bom se ganhar. Tá ótimo. Se ganhar, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom, mas tinha que vingar. Vingar, cara. Vingar. É, eu acho que é legal vingar também. É, ótimo. É. Ô, Sombra, só falar um negocinho. Fala, Escabora. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa. E ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Tem mais alguma outra coisa? Não, né? Hoje não. Não, beleza. Só mais uma outra coisa, Sombra. Eu sei que não é mas programa... Mas não tinha mais outra coisa. Não, mas aí é de outro assunto. Ah, eu de sei outro que... assunto. Ah, isso, tá. Isso. Ah. Não é programa de classificados, mas, cara, eu fiquei desempregado a semana passada, terça-feira. Certo. E eu queria, sei lá, deixar meu e-mail aí, se alguém puder entrar em contato. Qual eu trabalho com seguros. O que você faz? Área operacional de uma seguradora. Área operacional... Você é um securitário. É, securitário. Você é do ramo dos securitários. É, tá exatamente. Certo? Então deixa o seu e-mail. Deixa aí, Escabora. Não, beleza. É Tom, T de tatu, O de ovo, M de Maria. Tom. Escabora, com S mudo. Escabora. Isso. @gmail.com. Escabora com R só, né? Isso aí dá samba, meu. Escabora. Isso. Mas eu vou te falar uma coisa. Esse S mudo aí do Escabora é um complicador. Porque quem tá ouvindo vai meter um E ou um I aí. Se for corintiano, então, tranquilo. Escabora. Não, mas é isso aí. Obrigado então, aí, viu, Sandra, que eu vou... Calma. Oi, vamos repetir o seu e-mail. Vamos. Pra quem tá certa. Procurando alguém na área de seguros. Você tá desempregado. Você eu vou casar. Eu vou casar agora no final do ano. Tá pra sair o apartamento tem e tal. Que correr atrás, velho. Mas você vê, não, Escabora. Tem males que vêm pra bem, velho. Não, com certeza. Olha só. Você tá louco. Você vai casar. Você quer dizer que de repente ele perdeu o emprego e ele tá postergado, né? Mas ele já pagou a festa. Falar. O mano tá pra casar. Eu não paguei, não, moço. Escabora, tá segurada aí, velho. Escabora, o mano tá nessa. Vai casar, não vai mais. Tá aí. Tá indo. Tá juntado. Tá enganando. Né? Uhum. É assim. Aí a noiva chegou e falou assim: é agora, tem que ser. Ou vai ou racha. Ele teve a manha de chegar pra mim: dá pra me mandar embora pra justificar no teu casal? É. Eu falei: de jeito nenhum. Aí ele tá tentando outra coisa. Eu vou pro Rio. Aí tá tentando outra coisa. Eu vou pro Rio. É, malandro. Vou pro Rio, porque aí em janeiro tá se envolvendo com os caras do morro pra ver se ela se afasta dele. Vai nada. Mas é malandro, viu? O sonho dela é ser bibi. O Rubinho já tomou bala. O próximo é o mano. Agora, o Ale, você gosta do Rubinho? Seu Bento tomou bala também. Você gostou? Ele pega a Bibi, né, seu Ale? O Rubinho pega a Bibi. Ele tá pegando uma loirinha lá que é pior que a Bibi, né? Depende do você ponto sabe, de vista. Que escolher, você escolhia qual? A Bibi ou a loirinha? Eu acho o seguinte, se você come, por exemplo, filé mignon todo dia, uma hora você... Dá uma enjoada. Enjoada. Para, ninguém vou pegar um escondidinho. Escondidinho. Eu acho que isso aí que ele tá certo. E já diz o ditado que o Marcão falou, né? Quem come qualquer coisa tá sempre mastigando, é óbvio. Isso? Quem come cara é espinha, pô. Espinha. Ô, Wellington, então é tomescabora@gmail.com. Beleza, Tom Escabora, o Tom é com M. M de Maria. Ah, Obrigado aí, viu, Sombra? Valeu, imagina, cara. Valeu. Tomara agora. Boa sorte pra você, obrigado. Meu. Tomara beleza. Que procurem por você, tá bom? Boa. Pelo beleza. GR também, daqui né? a pouco eu vou mandar outras paródias aí. Já mandei uma zoando o Mano, uma zoando o Marcão. Logo, logo eu mando outra. Ah, manda uma. Por isso você tá desempregado. Você pode mandar uma zoando o Mano? Manda uma zoando o Mano, vai, Escabora. É, os caras esqueceram um pouco do Mano. Ó, você tem até as 19h50 pra mandar. Você tem uma hora pra montar aí. Não, beleza. Valeu, Escabora. Valeu, Escabora. É isso aí. Você vai arrumar emprego depois da Copa do Catar. Ah, não, mano. Tá? Ó. E você pode mandar também a sua musiquinha, a sua mensagem, a sua cornetada no 94-353-0150. 94-353-0150. Estádio 97 da Energia 97 FM tem oferecimento da ESEG. Papo sério agora com vocês. É sobre o seu futuro, sobre a importância de uma forte formação na graduação. Você já reparou? Parou para pensar, por exemplo, o que realmente pode fazer diferença no seu futuro? Tem muita gente que às vezes não sabe, né, cara? Chega ainda mais essa época de segundo grau, tá se fechando o segundo grau, e aí vou fazer faculdade do quê, né? É. Porque tem muitas opções de faculdades. E você vai falar, mas qual é a certa? É complexo isso. Teste vocacional, né? É. Não, isso é pra você descobrir a sua vocação. É. Mas o problema é que você pode descobrir a sua vocação. Só que aí a dúvida é, onde eu vou me formar para essa vocação, né? Qual é a faculdade? Você tem que conhecer muito bem os diferenciais e o desempenho das faculdades nas avaliações oficiais do MEC. Sim. E olha, a ESEG, que é a Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa, a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração, gente. Olha aí, você quer fazer administração? E também a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Quantos diferenciais você vai encontrar na ESEG? Olha, atendimento, dúvidas, você troca direto com o professor. Você tem orientação profissional, simulação de processos seletivos. Lá você vai encontrar o núcleo de empreendedorismo. Boa. Boa. Importantíssimo. Laboratório de Inovação Tecnológica, ou seja, a ESEG, cara, é mais que up-to-date. Tem corpo docente, onde todos os professores já atuam no mercado. Isso ajuda a promover o networking, tá bom? Todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG obtenham altos índices de empregabilidade e realmente uma formação muito forte. O mercado reconhece isso. Os alunos da ESEG estão nas principais empresas do Brasil, atuando dentro e fora do país. E agora, para o primeiro semestre de 2018, a ESEG está com condições únicas. Quando eu falo únicas, são únicas mesmo. Para os seguintes cursos: Administração, Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia de Computação. Então inscreva-se hoje mesmo no vestibular da ESEG, lá no site eseg.edu.br, ou utilize sua nota do Enem. O site é eseg.edu.br, ou você pode utilizar a nota do Enem. Esse ESEG é com S, tá bom? E-S-E-G. ESEG, a faculdade do Etapa. Você conhece o Etapa, não conhece? Faculdade do Etapa, formando o melhor em você. E, inclusive, se o seu filho não está ouvindo agora o estádio, você está aí no trânsito e sabe que seu filho quer fazer administração, quer fazer engenharia, né? Um dos cursos aí da ESEG, cara. Chega em casa, filho, vai lá, procura a ESEG, vai lá no site, tá? Você vai ter o seu filho muito bem formado, tá bom? Boa, boa. É isso aí, esse é o Estádio 97. Deixa eu ver se já temos cornetadas aqui. Pessoal, deve ter. Será que já temos as cornetadas aqui? Opa. Que o pessoal anseia por cornetadas, né? É verdade, vamos ver aqui, vamos puxar o arquivo. Já tem. É mais louco. Ah, já tem. Qual já dúvida? Temos cornetadas aqui, sim. Nem com certeza. Dúvida. Nem dúvida, já temos. Canesito, bola de capotão, tu és meio esquisito. Para de falar mal do Homero Mito. Chama o Vieira e cruza o xixizito. Estrupício, que caiu de testa de um precipício. Juntaram os pedaços que sobrou, foi isso. Resto de placenta de um jumentito. Alecito, chupa ali, Rodrigo Corinthians. Caraca, velho. Pedrada, velho. Deitou. Agora, você lembra de, em algum momento da sua carreira, você ter adquirido carinho tão grande por outro jogador que não o Romero? Eu acho que teve uma época na minha vida que eu tava fazendo bastante homenagem pro Denis do São Paulo. Ah, o Denis do São Paulo, é verdade. E o treinador Mano Menezes. Ah, é? Esses são meus preferidos, assim. Mas o Borja também agora também tá com bastante crédito. Bem comigo, cotado. Né? Tanto que o Jô com uma mão fez mais do que o Borja com os dois pés, né? Tá meio rouco, Ale. Mas o Romito foi bem? O Romito foi bem no domingo? Ele... Eu não vi o Mano defender o Romito. Não, você sabe que não foi das piores partidas dele, que ele tá com uma tática agora, porque ele é veloz, né? Ah, e ele... Bom. Opa! Que é isso? Caímos? Caímos? Caímos, Marcão? Caiu no gemidão aí, o Marcão? Ei, Marcão. Epa! Que paz, hein, Marcão? Marcão? Ó teu irmão, mano, amador. Que a jogada que ele gosta de fazer, quase ele fez até um gol, que a bola desviou, que ele corta, sai da esquerda e corta pra perna direita pra bater. E aí? Ele tá levando pra perna ruim. Não, na verdade, as duas são ruins, mas tá levando pra péssima. E tá cruzando de perna esquerda. Ele fez dois bons cruzamentos. Ah, bom. Então mas tá não, bom. Já é uma evolução. Não compromete, né? O vitamina C, não faz mal pra ninguém, né? É. Tá certo. Vamos lá, mais uma cornetada. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Diz que tem mundial. Vi no Jornal Nacional. Diz que tem mundial. Que música? Vi no Jornal Nacional. Olha a naba, olha a naba. Ah, Chacal, vai. Nossa, Chacal nele. É Série B, vai. Pelo amor de Deus. Joga Série B, time que depende da Leila. Toma goleada. Joga Série B, time que depende da Leila. Nossa, nem tem a ver. Chupa, Dodô. Para, velho. Vai aprender a fazer música. Não, tem Chacal, Chacal. Para, até o cara pediu Chacal, aí o Moto vocês não jogaram. Para. Cara, coisa ruim. Ruim. Não é de brincadeira vocês, quer deixar uma porra dessa em porra. Fala da naba. Ué, a energia é uma emissora tão conceituada, tão... Sim. Mas foi uma porcaria dessa aí. O Chacal não foi feito pra isso, ela bota ruim. É, exatamente. Ela é conceituada, mas ela bota mas no ar. Mas o senhor tem que pedir, você que pediu. É contra, então tem que jogar. Se o Chacal fosse pra eliminar quem é ruim, você já tava fora faz tempo. Ah, que porrada do mundo. Isso. Tchau, Mota. Ela tirou no Mota, velho. Estão na maldade um com o outro aí, hein? Te amo, Mota. Você viu, mano? Tô vendo. Como é que você voz de gralha. Se fecha aí, que hoje você não tá muito bem, não. Você viu como é que tá o jogo aqui, mano? Ah, eu gosto do Mota, mas cada porrada, vez que ele vai no banheiro, ele quer passar a mão no mamilo, tá louco. O mamilo, né? Tá tô sendo catraca, não. Ah, é. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja, Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. Você não pegou as manchetes do começo do programa? Tem o resumo. Resumo das manchetes. Santos, let's go! Essa semana é Libertadores. Sem Renatinho, sem o Lucas Lima. Léo Cittadini machucou. Vamos lá, o meio campo deve ter ali, ó. Vecchio e o Jean Mota. E vamos ver no ataque quem vem, hein? Jogo 21h45 na quarta-feira. 1x1 lá, 0x0. Classifica o Peixe pra Liberta. What the fuck now, Palmeiras? Vamos lá, Fernando Praz, Mike, Dudracena, Juninho e Egídio. Jean, Tchê e Moisés. Aí tem uma dúvida aqui, ó. Pode ser o Guerra, pode ser o Keno ou o Roger Guedes. Na frente, Dudu de volta e Daverson. Pacaembu contra o Coxa, já. Scream for me, Corinthians! Vocês causaram, com essas ajudas que sempre tem aí, essas coisas todas. Agora acabou a boiada, hein? A partir da próxima rodada, árbitro com vídeo. Ô, juizão! Olha, se vacilar com isso, eu pego nem vaga na Liberta agora, hein? Are you ready, São Paulo? Ah, eu corno. Hoje os meus amigos tricolor aqui, os caras com sorrisão no rosto. E olha, fala aqui, hein? Terceira camisa do tricolor, bonita, hein? Tava pensando em estrear contra o Corinthians, mas não vão estrear, né? Porque não estão ganhando duas seguidas faz tempo. Imagina, já começa a zicada a camiseta. Ô, Ale, você viu o jogo de São Paulo, Ale? Vi. Ah, gostei de São Paulo e gostei de algumas apostas que o Dorival fez. O Dorival, ele tava fazendo o seguinte, tinha desempenho, mas não tinha resultado. Por exemplo, contra o Palmeiras jogou bem, mas não conseguiu vencer o jogo. Dessa vez conseguiu aliar desempenho e resultado e algumas apostas. Por exemplo, São Paulo não tem lateral direito, ele conseguiu achar o Militão para fazer a função, está se firmando lá. Verdade. O Júnior Tavares, que foi uma aposta dele, já que ele não tinha o Edmar, não comprometeu. Até o Sidão não foi mal. Não, foi bem. É. Foi bem demais. E o Lucas Fernandes como titular, ele botou o Cueva no segundo tempo, ele rendeu. Então as coisas andaram bem pro São Paulo. O time não é ruim. O time não é do mesmo nível desses que estão brigando contra o rebaixamento. Mas não estava conseguindo os resultados. Agora parece que a coisa vai dar uma clareada, né? Olha, tem alguns números aí. O São Paulo no segundo turno, Sim. O aproveitamento do São Paulo no segundo turno é de 53,3%. 53,3%. É, para escapar. Se mantiver o aproveitamento de 53,3%... E quase a metade dos pontos, né? Chegaria a 49 pontos no final do campeonato. Se mantiver, chegará não. Chegaria não, chegará. Se sobraria mantiver, uma gordura ainda. Chegará a 49 pontos. Escapa. Hoje... 46, não é? 46, 47. Hoje, aqui nós temos... Qual que é a nota de corte? O primeiro fora da zona, que quiser sair, tem que ter hoje 28 pontos. Porque quem tá na zona tem 27. O Bahia, o primeiro fora, tem 27. Ponte Preta tem 27. Então você tem que ter 28. 28 pontos em 24 jogos, né? 38,9% teria que ter. Então você pega aqui e faz a conta. Vamos lá. São 38 jogos, né? 38 jogos vezes 3. Dá 114. Vezes 39%. Vezes 39%. Hoje teria que ter 44 pontos, 45 pontos a nota de corte. Sim. 45 pontos é a nota de corte hoje. Ou seja, o São Paulo ainda tem que fazer 18. Com a projeção hoje, mais 18. Serão 6 vitórias em 14 jogos, ou 5 vitórias e 3 empates. Sim. E 6 derrotas, né? Uhum. Que essa vitória deu uma ajudada imensa, principalmente por ser um adversário direto. Ajuda, e outra. Ajuda, viu, Marcão? Porque é aquilo, por isso que eu falei, que era muito importante. É a tese que eu defendo. Uma coisa é você estar na zona de rebaixamento, dependendo de você para sair. Sim. Outra coisa é você estar lá na zona de rebaixamento e dependendo de você, ainda torcendo para neguinho que está na sua frente, porra, perder o jogo. E tem um jogo muito bom na próxima rodada pro São Paulo. Qual? Chapecoense e Ponte Preta. Um mata o outro aí. Um enfrenta o outro. E o Kleina foi mandado embora, né? O Kleina foi demitido. Já era. E ainda com relação a esse jogo aí do São Paulo e Vitória aí, cara, desde que o Mancini assumiu o Vitória, foi a segunda derrota só. Então o Vitória, jogando no Barradão também, porque empataram com o Avaí lá, tanto que deu aquela polêmica com o Cano. O Atlético Goianiense também, né? Você viu? Pô, meteu uma piaba na ponte, né? É. Foi na ponte? Fazer mais uma pergunta para você, pro seu 75% não São Paulo. Tá. Nessa hora você não pode deixar o seu lado clubista falar. Se bem que esse gesto dos meus 25% em torcer pro co-irmão Palmeiras, ele me deixou mais sensibilizado. Ah, é? Então pode ser que em algum momento seja 100% São Paulo. Então vamos ver. Se o São Paulo ganha do Corinthians... Certo. Ele não está salvo matematicamente, mas pelo fato de ganhar de um grande rival em casa e sendo uma segunda vitória seguida, você assinaria embaixo, não cai? É, mesmo que não ganhar, eu já assino. Mas se ganhar... Eu gosto de ouvir você. Eu assino com sangue. É legal ouvir o Alê, né, Domingo? É legal ouvir o Alê. Eu vou te falar uma coisa, o Alê é um dos maiores... Às vezes é legal ouvir, às vezes não. Ó, você pega esses times que estão aí brigando, e são muitos, né? Pegar a diferença do São Paulo, porrada, que é o primeiro na zona, pro 12º, que é o Sport, é de 2 pontos. Certo. Sim. O Sport tá numa fase... Molação. É, uma fase pior que o São Paulo. O Sport vem de 4 derrotas perde, né? Seguidas. Caraca, velho. 7 jogos sem vencer. Em 5 jogos, 1 ponto. Mas você pega essa turma aí, ó. É o pior de todos aí. Atlético Goianiense, Vitória, Curitiba, Bahia, Ponte. Já o Luxemburgo cai. Avaí, Sport. É. E até o Fluminense, não tem os jogadores que o São Paulo tem. Sim. Não tem. Não tem mesmo. E se retomar a confiança... Ó, o São Paulo ganhou 2 seguidas. Acho que o São Paulo ganhar do Corinthians vai dar uma confiança pros caras, velho. Só uma e vez. E se perder, volta pra zona de rebaixamento, quer dizer, não volta porque não volta não, já tá, né? São Paulo ganhou 2 seguidas, na segunda e terceira rodada, Avaí e Palmeiras, só Mas nenhuma vez ganhou duas partidas. Não precisa nem ganhar. Eu acho que agora, se empatar já e tem um tempero aí, né? O que o Corinthians joga quarta-feira. Tá São bom. Paulo vai estar uma semana Palmeirinho, de folga, né? Mas o Corinthians vai mandar pra Argentina o time misto, viu, Motinha? O Corinthians, o Corinthians se bobear, sim. O Corinthians ele vai poupar jogadores. Não, não é isso. Aliás, o Corinthians, Motinha, ele tem aí uma... Não sei se o Ale concorda também, mas o Corinthians ele tem uma carência de jogadores no elenco. E em determinado momento você tem que optar por alguma coisa que você veja que tá mais próxima de vencer. Você não concorda, você querer abraçar o mundo, eu concordo. Tá muito mais próximo. Igual aquela época que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro 2015, que ele abdicou da Copa do Brasil, perdeu pro Santos, e o Santos depois chegou longe na competição. É quando perde tudo, né? Aí que tá, se você tenta abraçar as duas competições, você corre o risco de perder as duas. O Corinthians ele tá muito mais focado hoje no Campeonato Brasileiro, até pela vantagem de pontos que tem pro segundo, do que na Copa Sul-Americana. Vale muito mais a pena você abraçar o brasileiro e ganhar o brasileiro, do que tentar ganhar os dois e não ganhar nenhum. O problema é quando você abdica de você alguma competição e você fica sem nada, né? Não, mas eu... O Palmeiras é o caso aí, o Palmeiras abdicou o brasileiro, abriu mão do brasileiro pra tentar a Copa do Brasil, mais Libertadores, né? Foi. E aí acabou ficando com a... Teve uma pessoa sem Copa do Brasil, sem a Libertadores. E é muito provável que fique sem brasileiro, porque tá muitos pontos atrás do Corinthians. Então, assim, às vezes, dá certo quando ganha. Quando você não ganha, aí você fala, pô, se soubesse, tinha deixado o time... Você entendeu? Teve uma pessoa, não vou falar o nome, né? Mas teve uma pessoa aqui que falou na quinta-feira, nesse mesmo consagrado programa, e depois dos resultados... Você falou. Da Libertadores. O que aconteceu? Você falou. E da Sul-Americana. O Corinthians cravou que é campeão. Você falou. Já era o campeão brasileiro de 2017. Porque isso que aconteceu com o Santos no fim de semana, que aconteceu mas com o Grêmio. O Santos não conseguia classificação. Não, mas tudo bem, mas mesmo assim agora já está muito atrás. O que é muito atrás? É... Quantos pontos? 12? Não, o Santos está. 12. 12 pontos. Santos, né? 12. É bastante. 12, quatro rodadas, né? Quatro rodadas. E fora que o Santos no fim de semana. O Grêmio tá 3 rodadas, quase 4. É. E assim, viés de queda, né? Tudo bem que os dois ainda jogam com. O Santos não joga mais com o Corinthians. Né? A não ser que o São Paulo ganhe do Corinthians, o Santos ganhe do Atlético Paranaense, quer dizer, aí. Então, e o Grêmio ganha do Bahia. E o Grêmio ganha. Mas aí Bahia. Volta pra 7 pontos do Grêmio, fica 9 do Santos. Né? Hã? É o Grêmio difícil, arrebentado, hein? Contra o Bahia. Mas na Bahia. É complicado, E o Grêmio no Campeonato Brasileiro, uma vitória nos últimos 5 jogos. É. O Santos no Campeonato Brasileiro, uma vitória nos últimos 6 jogos. Quer dizer, largaram o brasileiro, né? Largaram. Tá na cara. Aí você vê esses números mostram. Eles falam que não. Eles falam que largaram. Mas a gente que é torcedor sabe, né? Já foi. É. O problema é ficar sem nada, esse que é o problema. Então. O Grêmio já perdeu a Copa do Brasil. Mas é o que eu falo, ué. Se o Grêmio, por exemplo, perde a classificação do Botafogo... Acabou o ano, vai lutar pela vaga da Libertadores. Igual o Palmeiras, vai tentar o quê? Vai tentar o Brasil? Olha, ficar na Libertadores. Ao Flamengo. Se você é santista, gremista, corintiano, não tem mais ambições aí no campeonato, presta atenção. Vem aí o Halloween do Energia na Véia. Quer ir numa festa Halloween bacana? A festa Halloween animal, eu te garanto, vai ser a melhor de São Paulo. Você sabe que a última que teve já ficou na memória das pessoas. Todo mundo lembra daquela festa, né? Exatamente. Ó, dia 27 de outubro, a Energia 97 vai fazer uma festa Halloween maravilhosa. Top. Vai ter uma mesinha pra nós lá, Ale. Opa! Vai. Vai ser na Audio Club aqui na Francisco Matarazzo, Zona Oeste de São Paulo, perto ali do Estádio Palmeiras. Pô, fácil acesso, né? Do lado do metrô. Túnel do Medo, cemitério. Deus do livro. A 30 personagens de meter medo. Que medo, 30 véio. Personagens Contando de meter medo. Espalhados pela Audio. O Mota 31. 31. Que medo, velho. O Mota 31. Então, olha, vou tá assustando no e banheiro. Mais, a gente vai ter um show de um dos Mulher maiores covers do Michael Jackson do planeta. Você sabe que tem 5 covers oficiais no mundo? Não sabia. 5 covers oficiais do Michael Jackson no mundo, escolhidos a dedo pelo coreógrafo do próprio Michael Jackson. Ô, louco. Um deles está no Brasil, que é o Rodrigo Teaser. E tem outros 4 espalhados pelo mundo. Exato. Inclusive, os 5 eram para fazer, para estarem lá no This Is It. Ah, naquele show antes dele morrer. Infelizmente ele morreu, e aí não deu. Então, ontem... olha, você quer ir nessa festa... Você tem a ideia de como é que é a noção da coisa. É uma festa flashback bacana, até o Dodô vai tocar na festa. Vou tocar depois do Rodrigo Teaser. Aí vai ter esse show dos 5 maiores covers do Michael Jackson no planeta, é um show fantástico, que é do Rodrigo Teaser. E os DJs do Energia na Véia, uma festa temática maravilhosa. Você pode adquirir seu ingresso no site ticket360.com.br. ticket360.com.br. Informações no site festaenergianaveia.com.br, tá bom? Censura é 5 anos, mas se for maior do que 5, tem que ir só com os pais que pode, viu? Dos pais, sim, pra passar, só pode pais. Ficar com medo. Então vai lá, e ó, detalhe, você também pode ir fantasiado no tema Halloween. Sim. Acho que é até legal ir, hein? E a melhor fantasia vai concorrer a uma cabine do navio do Energia na Véia. Aí sim. Então, por favor, capriche na fantasia, aí na caracterização, sim, na aí maquiagem. Aí você pergunta, mas é obrigado aí fantasiado? De jeito nenhum. Mas você não concorre. Você não é obrigado a nada. Mas quem for... concorre na cabine. Aí você vai, né? Quem for, concorre na cabine. Se você vai lá e ganha. Por exemplo, ô Domênico, eu acho que o legal nesse tipo de festa aí é o realismo da fantasia. Por exemplo, ali na região da Barra Funda, tem bastante poste. Então, na hora que você estiver indo, enfia o carro no poste. Né? Já vai caracterizado assim, ó. Já vai caracterizado. Com o vidro no rosto. Não. É verdade, Motinha. Aí, além do chão, mas vai valer a pena. Uma cabine do navio da Energia na Véia, pô. Ó, às vezes. Olha o conceito. Você não vai com uma fantasia, mas você vai bem maquiado, bem caracterizado, que fica parecendo que você fica legal pra caramba. O Mota vai comprar só o elástico, que a máscara já tá pronta. É. Olha. Temos setores de pista, mezanino, camarotes e camarote open bar. Ah, esse é o nosso, né, o Eric? Já tá reservado. O Vieira falou que vai de plástico e barbante. Vou. Barbante? Mortadela, sabe aquela? Vou tomar a véia. Sabe aqui? Olha o mau criamento. E a gente vai com aquela máquina de padaria de fatiar e vai fatiando o Vieira. Vem ver a mortadela aqui, gente. Que isso? Ai, a mortadela dele. Festa de Energia na Véia, dia 27 de outubro. É o Halloween do Energia na Véia. Vai ser sensacional. Vai lá no ticket360.com.br e também pontos de venda. Você encontra pontos de venda físicos aqui na rádio, na embaixada desse Music, também nas lojas Tent Beat, tá bom? Você confere todos os pontos de venda no nosso site festaenergianaveia.com.br. Eu tô sabendo que tá terminando o primeiro lote, hein? Tá. Então corre pra comprar. Ih, pra acabar. Martinho, acelera. Se eu não me engano, tem 100 ingressos só. Então. Ô, louco. E tá um preço bacana, viu, RG? 50 pistas. 50 reais, velho. Caraca, mano. Porra. 50 pau. Qualquer baladinha hoje que não tem nada praticamente. É. 50 conto. Lógico. Tem cornetada. Novo grito da torcida do Corinthians. Dimão. Sensacional, hein? Eu acho que já tem ganho um prêmio esse rapaz. Olha lá o Jô, olha lá o Jô. Então, mais um anti recalcado, colocar um asterisco na campanha. Ah, ele foi bem. Vai pro inferno. Mano, até você gostou. Ele foi bom, Maurício. Esse é o Estádio 97, oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Estádio 97 também tem oferecimento de Mastercard. Você que é cliente Mastercard, aproveite a pré-venda exclusiva dos ingressos para o jogão da seleção contra o Chile. É só hoje! Acesse cbf.com.br e adquira o seu, tá bom? E também o oferecimento de ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Agora é hora do momento sem parar. 3 ouvintes na sequência, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja. Sem parar sua vida, no seu tempo, toca as Drubal! Sentindo RG meio entediado, com o Mano Vieira e o Dodô do lado. E aí qual é? Vamos lá, estádio. Vamos pisar no time já rebaixado. O papo do Sombra anda tão furado. É Bambi, Semi, Série B e Leco pra todo lado. Vamos tribo de vamos lavar a alma. Eu quero ver o Mota perder a calma. Nossa. E pra coroar o caixão do defunto. Vamos lá, estádio, cantar junto. Ueba. Sombra não tem nada pra dizer. Oh. Mota não tem mais o que fazer. Oi. Só pra garantir esse refrão. Empurra a mandioca no Marcão. Olha, graças. Vai ser a primeira vez, hein? Os caras tinham que pegar a nágua da avó dele. Olha. Pega a nágua da tua avó, prende no chuveiro. Respeita o ouvinte, maluco. Respeita o ouvinte. A nágua da velha. Alô. Respeita a deitada. Quem fala? Rodrigo. Rodrigo do quê? Rodrigo Henrique Costa Alves. Costa Alves. Isso. Quantos anos, Rodrigo? 27. 2.7, ORG. É, segundo o Mano, é o que acontece com ele, né? Como assim? O que, ORG? Você viu que ele, quando ele vai pela Vila, pra Vila Maria, pela Guilherme Cote, ah, os caras olham pra ele, Costa, Costa! Ah, Costa aí, sensacional! Boa, boa. E aqui no Rio eu não tomei um quadro, hein? 9,5. RG, engravida de gênios, nego. Tá bem, Alezinho, comigo. Oh, tá viciado esse bagulho aí. Viciado, ele tá muito condescendente. Só rápido aqui, Palmeiras tá escalado e aquela escalação com não é de 4 no meio, é 3. 3, tá? 4-3-3. É o... Olha aqui, ó. O Tietê, Moisés e Jean. E na frente vem o Dudu, Keno e Deverson. Então dá parabéns pra mim, porque eu falei que 4 era muito. Parabéns, Zé. Parabéns, RG. Parabéns, RG. Chupa Domênio. Chupa, Dudu. Chupa Domênio. Não, não, chupa porque chupa. Eu falei que não. Eu falei que, muito mais que eu tinha certeza que contra o Curitiba ele ia jogar com 3. Ah, então nós porque dois. Curitiba. Então nós dois, Dudu. Sei, tinha quase certeza, não tinha certeza. Ah, mas eu prefiro a escalação do Alê. Eu gosto dessa escalação. Então fica com o Alê, chupa. Ai, Marcos! Ai, quem vai dormir na sala hoje? O Alê chegou pra romper as relações. O RG se unhando agora. Que isso, RG? Meu amor, nossa. Ô, RG, que é isso aí? Agressivo. Tá louco? Agressivo. Eles é que estão falando. Falei que eu prefiro a escalação que o Alê falou, só isso. Tá, entre o Alê e o RG? Mas você concorda? Quero que os dois vão pro inferno agora. Ah, olha aí, RG! Falou de coração. Todo mundo vai pro inferno. É de coração. Lógico que não, né? Ô, velhinho, qual que é o bairro aí? Arthur Alvim. Ah, Arthur Alvim. E o time? Time. Primeiro campeão mundial, essa tá fácil, né? Verdão, reconhecido verdão, pela FIFA é o Corinthians. Verdão. Tá bom, peraí, reconhecido peraí, pela FIFA é o Corinthians. O Mano até falou. Santos. Como assim? Você viu que o Mano falou, né? Não, vamos lá. Sobe o hino aí, mano. Sobe o hino aí. Que hino? Ei. Sobe o hino, pô. Qual o hino, Manela? Lógico, é. Olha lá, trouxa. Olha lá, vacilão. Primeiro é nóis, velho. 18 anos de janela é o porco. Meu Deus. Fecha, maluco. Você tá de estranho no ninho aí, hein, velho? Arthur Alvim, palmeirense. É lógico, tem um monte lá. Velho, aqui é o seguinte. Monte lá, tem monte. Aqui é o seguinte, meu pai é que a família toda é corintiana, a rua toda é corintiana. Ainda bem que você salvou. Você conseguiu o mau caminho, cara. Boa, parabéns. Você foi salvo. Mal caminho não, você deve ser aqueles caras que bate no pai. Você é aqueles caras que maltrata o avô. Velho, que graça. Aquele cara que rouba a casa. Você teria que escolher o Corinthians, cara. Todo mundo torce pra você nesse lugar. E você é torcedor. É lógico, você tem corintiano aí. Eu vou vaza. Como, velho. Eu falei, ah, vou torcer pro Palmeiras. Boa, garoto. Você vem pro lado do bem. Quer dizer que você... Lado do bem, exatamente. Lado do bem. É. Quer dizer que você... Aonde, filhão? Você parece aqueles emo suicida. Olha, né? Não, emo suicida. Tá ligado, Mati? Aqueles rebeldes sem causa, aqueles adolescentes chatos, mano. Vamos lá, deixa eu contar pra você. Gente, ele é torcedor do Alvinverde. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha o gênio aí. Boa, R. Boa. Aí, ó. Chupa todo mundo. Pô, você... Boa. Você curtiu aí a escalação no Verdão? Curti, boa escalação aí, Dodô. E assim, o horário eu não gostei muito, um horário meio ruim aí. Mas é um jogo aí pra ser no mínimo uns dois olha, dias, tranquilo. Né? Eu vou discordar de uma coisinha, o horário é bom. Bom. 8 da noite não é bom pro futebol? Pacaembu, não Pacaembu. É bom pra caramba. O problema é que seria melhor. Como é que segunda-feira é um dia meio estranho? Não sei por que isso tá colocado de segunda-feira não, futebol, segunda-feira, né? É um por quê? Rico, sobre é ruim, né? Essa é a verdade. Quem né? manda no bagulho é a TV, o Dudu. Porque então, mas você, é ruim, inclusive, é dá ruim. Mais. Você também dá muito mais. Conteúdo pro programa do Galvão, que começa às 10. É. Mas eu só acho por causa disso. Hã? É só por isso que eles fizeram. Ah, mas peraí. Na boa, agora eu vou chegar em casa, eu vou ver Palmeiras e Curitiba, acho legal demais. Se eu não tivesse vendo Palmeiras... Se não for isso, é tela quente, velho. É mesmo, já é tela quente, a Globo ainda só anda passando uns... Até filme russo está passando. Ah, vou discordar, hein? É mesmo? Vou discordar de vocês. É. Porque agora começou a Fazenda O Real aqui. Ah, bom! Tem o Naim! Você acompanha! Tem o Naim! Aqui Naim! Tá louco, Naim não tá lá. Rita Cadillac! Bombom, Rita Cadillac! O Naim de novo? Ah, não, a Bombom tá lá! Tá lá, a Bombom tá lá! Pô, mas repetiu todo Nicole, mundo. Mas repetiu. É só tá lá? Participou de... foi da outra vez, porra? É quem participou. É que esse aí é só e não te chamaram, hein? Mas ó, parabéns. Mas eu não participei? E chamaram o cara. Quem? que assediou a menina no Big Brother. Ah, o doutor lá? O doutor Marcos Harter. Chamaram ele, né? Chamaram ele, tá lá. Mas parabéns, viu, Ale? Eu achei que era o Abdel Maci. Ele é hater. Nossa senhora. Abdel Maci. Você vai jogar o reality só dos condenados, cara? Nossa, é legal. Bora, Bruno, se mata. O goleiro Bruno, Roger não. Abdel Maci. Mas parabéns, Suzane Ristoff. A prova do líder é casal Nardoni. Olha, posso falar? Mas o Paredão poderia ser de verdade nesse Big Brother que vocês estão sugerindo, hein? É. Imagina, vai pro paredão e quem sair vai fuzilado, velho. Sai de lá já empacotado no terno de madeira, velho. E o Pedro Bial deles é o Capitão Nascimento. Parabéns pro Ale que consegue assistir isso. Posso falar? Aí, não. Se faz um programa desse. Fenômeno de audiência. Gente, eu sei que é absurdo, não tem a menor. Não existe a menor possibilidade legal de algo assim. É só filmar a cadeia, pô. Desde que concentre os mesmos no mesmo setor. Mas olha só, teve um seriado. Imagina a prova do líder, velho. Eu não vou lembrar o nome, teve um seriado da Globo. Imagina, Motinha. Mais ou menos isso. O quarto do líder é o seguro. É que eram os presos dentro de um presídio. E era um reality. Ah, mas isso era. Mas era. Eu esqueci o nome que deram. Mas ia ter que mudar determinados, né? Tipo, que nem, por exemplo, no Big Brother. Pô, o cara ganha o anjo. Você imagina nesse reality. Ia ser o capeta. O cara ganha o capeta. Agora, a prova do líder, Ale. Imagina como é que seria a prova do líder. Tira o alvo. Agora, a gente podia fazer... E a saidinha provisória? Nossa senhora! Hã? E o habeas corpus, que o cara fica pelo menos uma semana fora, daí o juiz elimina. Caça o habeas corpus, tem que voltar pra casa. O cara não volta. Volta pra casa. Seria do caramba. Agora, a gente podia fazer o reality do Estádio 97, hein? Ah, podia, hein? Confinado. De novo, BBB. Botava por exemplo, o caixão, o túmulo ficava como o quarto do RG. Tudo direitinho. Sensacional. Pô, é isso? Sensacional. Ó, eu não posso mandar ao vivo aqui, as sugestões de prova, mas vou mandar no grupo do Estádio 97. Não, eu não posso pedir o Corinthians do Silêncio. Manda. Mas sem paredão, Vou mandar no grupo. Tá bom. Mas não printa e põe no site depois, hein? O quê? O paredão eu vou votar no Mota. De novo? Sempre. Eu voto no Mota também. De novo? Pra manter a coerência, Eu votei no Mota, e você, Domingo? O que, como assim? É no paredão. Paredão. Agora? Contra quem? Quem vai com a Ristoffen pro paredão? Porra! Caraca, velho. Ô, Mota, que você não comete um crime pra poder ir pra esse reality? Eu sou do bem, velho. Você não falsificou um diploma? Já não serve? Não, eu nunca falsifiquei nada, velho. Eu sou super do bem. Ele não, ele só comprou. Na Praça da Sé. Nunca falsifiquei nada, nunca. Não falsificou nada. Praça da Sé vende. Velho, e aí, cara? Você gostou da escalação? Que você achou que você faria alguma coisa diferente? Gostei, Dudu, gostei. Dá pra arriscar essa escalação, sim. Igual eu falei, jogo pra 2x0 aí, tranquilo. E, assim, ouvi falar hoje à tarde aí, referente ao Borja, né? Troca de Borja com o Guerreiro. Você acha que é viável essa troca aí, cara? Guerreiro com Borja? Opa! Essa? Quem mandou essa aí? Foi o Mano? Acho que foi algum guerreiro do Vietnã. Tem que ser muito louco, né? Nossa, sabe por quê, RG? Existe a expectativa de haver, talvez, aí a venda do Guerreiro, cara. O Guerreiro, ele tem uma multa que ela vai caindo com o passar do tempo. E agora, se eu não me engano, acho que o Guerreiro tem mais um ano de contrato com o Flamengo. E a multa giraria em torno de 5 ou 7 milhões de euros. É uma quantia razoável para um jogador que tem um certo status, é jogador de seleção peruana, é um cara que atua no Flamengo. Então a diretoria do Flamengo está um pouco ressabiada em perder o jogador. Sim. E como o Rueda trabalhou com o Borja na época do Atlético Nacional, poderia ser viável. Já existiu a expectativa aí de haver aí uma troca entre ambos, mas eu acho que se for para acontecer, é muito difícil haver a troca. Talvez aí o Palmeiras queira se desfazer do Borja e o Flamengo queira comprá-lo caso venha do Guerreiro. Agora, trocar um pelo outro, eu acho que dificilmente pode ocorrer. O Guerreiro já tem 42 gols com a camisa do Flamengo, né? Ele pode igualar o Hernani Brocador e entrar no top 5 dos maiores goleadores desde 2000, atuando nos últimos 17 anos, né? Atuando pelo Flamengo. Nossa, 42 gols. E o Rueda fez um time com Borja, Copete e Berril jogar bem, hein? Ser o melhor da América, hein? É verdade, lá já tem o Berril, mas se tivesse o Borja, ele ia... Exatamente. Estão falando também aí do lance do... De novo, esse papo, né? Do Valdívia. Eu acho que o Mano também tá antenado nisso aí. Perdendo aí o contrato com ele, referente também, acho que é... Você tá falando aquele Valdívia? Amigo, não, o Valdívia. A camisa aí e tal. Estão falando que o Valdívia estão especulando o Valdívia no Palmeiras de novo em 2018. Não, não, não. O Valdívia, é mentira, é boato. O Valdívia está boato. Jogando no colo-colo do Chile. É boato. O Valdívia voltou pro Chile, o clube lá pagou uma grana para ele. O Valdívia voltou agora esse ano. Não, mas é o Sombra, é boato. A atual fase do Valdívia, se você puser aquela música Rancho Fundo do Chitãozinho Chororó, é a fase do Valdívia. Ele voltou pra morrer em paz em casa, velho. Eu acompanhei o último jogo do time dele. Colo-Colo 3, Pepsi-Colo 4,50. Pepsi-Colo não. Pepsi-Colo. Ô, Rodrigo, deixa o seu palpite pra hoje aqui no Momento Sem Parar. Palmeiras e Coritiba. Bora, hoje é 2-0. 2-0 fácil. Não é mais, não? É, acho que é mais, hein? Não, 2-0. Pé no chão, 2-0, tranquilo. Então tá bom, beleza. É, tá bom, né? Ganhar, igual o Dudu falou, ganhar tá bom. Ganhar tá bom. Importa vencer, não é mesmo? Vamos ganhar. E, RG. Fala, galinha. Dar um salve aí, uma moela pra minha esposa aí. Salve não, você quer me mandar um tapa na camurça. Salve, cara. O RG vai salvar ela, cuidado. Aquele tapa, hein? Na camurça? Qual que é o nome dela? É Camila. Camila? Isso. Camila! Camila! É só cantar que encanta, velho. Hoje é o dia. Quem cantava isso aí, RG? Não faço a mínima ideia. Isso é nenhum de nós. Nenhum de nós. Camila, Camila. Nem eles. Então não é nenhum de nós, tá vendo? Quem cantava, né? Anos 90 isso aí. Isso aí é 90, por aí. Feito certo, pô. Isso aí, só os velhos lembram aqui. Um abraço, Rodrigo, valeu. Baixa pra mim, rapaziada, sucesso pra vocês aí, tamo junto. Valeu. Nós. Mas a gente falar de Beatles, você se manifesta. Vamos pro telefone, o segundo ouvinte do Momento Sem Parar. Sem Parar ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrúbal! Ah, não, de novo não. Mas essa é a melhor. Boa. Vou metralhar isso aí, cara. Já. Porra, meu. Acabou isso. Cadê aí? O chacal? Não acabou, não. Tá pera, não. Pera, não. Pera, segura. Bom, depois de ontem, acabou. Sampaio, hoje não vale. Guarani. Vai engolir São essa Paulo música no final do vai ano. Jogar Série B. É bonita, né? Não é? Série B. Criciúma, Paraná e Havaí. São Paulo vai jogar o quê? Série B. Série B. Série B. Tá fora de tom. Série B. Série B. O quê? Série B. Mas é bonita, né? Ou coisa bonita, viu, Alô? Vou falar um negócio pra vocês. Olha. Todos os clubes que estiveram numa situação desconfortável, o São Paulo, em 18 anos de estádio. Foi o mais zoado. Foi o mais zoado no gol. No ano antes. Não, eu acho que você, Domingo. Mas se ferrei duas vezes. 2008, quase três. Mas antes de cair? Vocês estão chorando de barriga cheia. Não chora de barriga cheia, não. Os caras têm que zoar antes de cair mesmo, porque ela não vai cair. Ele tá esperando, que é uma coisa que não vai acontecer. Olha, cuidado. É uma coisa que eles não sejam muito. Não faz que nem o Mano fez aí. É. Ele falou, já é campeão, colocou aí e começou a perder. Cuidado. Olha o que pra zoar agora, fio. Começou a perder o quê, porco? A vantagem permanece. Nunca caiu de 7 pontos. Parou de jogar a musiquinha e voltou tudo ao normal aí. Ué, parece. Parou não. Você quer que eu volte a tocar aqui? Eu volto também. Agora não tem problema fácil, nenhum. Né? Agora é campeão. Né? Você ganhou, né? Na sexta você não. Na sexta você tocou a musiquinha aqui, não, é, cidadãozinho. Eu falei aqui, eu toco bacana. É que eu sou humilde. Agora também não quero. Agora também não quero. E oprimidos. Agora também não quero. Alô? O prato acabou, suíno. Acabou. Vamos ver. Alô? Alô? Quem fala? Olá. É Roberto Cerveja. Roberto? Cervidia. Cerveja. Quer dizer, só que com F. Quantos anos você tem, Roberto? Por enquanto, 49. Semana que vem, 50. Já chegando, hein? Perto de meio século, RG. Como é que fica aí? É verdade, mas... Dodô? Já vai andar de graça de metrô, hein? Não. Não fala assim que eu também já vou. Não, ainda falta... Mas com quantos anos você anda 60. De graça? 60. É, falta chance. A partir dos 60. Eu tô quase lá, hein? Novinho. Mas, Domênico... Mas tem chão. Vamos lá. Oi. Domênico. Oi. Cerveja como esse estádio. Ah, mas é sensacional, né? Os caras não se entendem, velho. Chupa todo mundo, achou que ia rolar de cerveja. É. Trocadilho, nota, valor de pi, 3,14. É isso, mais fraco do que sopa de hospital. 3,14. O que é isso, projeto de barcaça? Fraco. Hã? Fraco, mas fraco? Eu gostei. Você é meu parceiro. Mas você gostou e deu 3,14. Mas ele gostou. Tá, que é uma merda. Oh, e o bairro? Qual que é, Roberto? Salame. Olha, eu tô falando, eu escuto vocês pelo aplicativo, porque eu não moro no Brasil. Eu tô falando, como diz o Manda, eu tô falando com a Terra Santa. Falando além, Terra Sagrada. Flórida. Flórida. Eu moro na Flórida. Você mora aí. Ó, o Irma não te levou, cara? É o Irma. É, aqui tá como Flórida, é? Viu? O Irma, o Irma não te levou? Cara, a situação foi feia. Foi, mas não morreu ninguém. Morreu alguém? Não, né? Morreu uma pessoas. Morreu três? Vamos se informar, né? Não, 50 pessoas morreram. 50? É. Vamos se informar. Falaram três, porra? O Domênico, ele tem a mania de todo dia ele lê a coluna funerária, né? Vê o número de mortos, tá? Obituário. Obituário. Passarito, ele lê. Não tem como ler da de Miami. Você já ficou lendo? Não, você tá louco? Quando ainda tinha... Ainda tem jornal, né? Eu ficava lendo lá o obituário. Tá louco? Obituário? Vai ficar lendo obituário? Dava uma zoiada pra ver se... O RG sempre dá uma olhada pra ver se ele tá vivo ainda. Ele se procura, né, Lali? Ah, enquanto ela se procura no jornal. Enquanto a comadre desistir, eu me sinto ressuscitado. Tá certo. Ô, Roberto, mas aí, você tá na Flórida, mas assim, o furacão, ele é muito amplo, né? Ele passa com mais força por alguns lugares, com um pouco menos de força por outros. Você tava em que região? Como que foi pra você? Eu moro no sul da Flórida, cerca de 40 minutos norte de Miami, de Boca Raton. E onde eu moro, o olho do furacão não passou aqui diretamente pela cidade. Nós pegamos o que eles chamam de, na tradução do português, seria o rabo do furacão. O rabo do furacão. Certo. Do furacão. Os ventos passaram por aqui mais ou menos na casa de 120, 130 milhas por hora, que são quase 200 km por hora. É, né? Grande. O grande lance que foi. O que foi legal. Bom pra secar a roupa, né? Esse vento. Ele tá louco! Ele tinha a categoria 4, né? E ele caiu pra 2, não é isso? Quando ele passou por Miami, ele estava em 4 ainda. E aí, quando ele chegou na costa do Golfo do México, ele entrou por Tampa. E a região mais um pouquinho mais pro norte do estado, aí ele perdeu mais força. Mas o Roberto. O que teve de mexicano que abriu o braço e falou, me leva, porque vai que ele volta depois pros Estados Unidos, o cara ia entrar já pelo furacão. Entra de graça. Que isso, mano? Esse mano é louco. A gente brinca depois que passa, mas... Dá um medo, A semana antes é punk, cara. É complicado. Acho que as notícias chegam no Brasil, não retratam a realidade que a gente sofre aqui, porque você vai no supermercado, por exemplo, você não acha absolutamente nada. Não tem água, não tem pão, não tem leite. Uma amiga minha, Roberto, esteve aí, inclusive nessa época do furacão, ela pagou em 2 packs de água, $72. Caraca, velho. É, o pessoal começa a dar uma sagrada, né, velho? Aí é sacanagem. Aí eu tomo cerveja, viu? É exagero, mas... Porque ninguém mais sai de casa, né? É que a gente tem um... Felizmente, a gente mora num país, a gente está num país aqui, que tem acesso a uma tecnologia um pouco melhor. As autoridades trabalham, o governo trabalha muito forte nisso, o governo tanto estadual, federal, eles trabalham muito junto à população, dando notícias e preparando para o pior, vamos dizer assim. Mas, graças a Deus, dessa vez foi... passou. E você se protegeu? Por exemplo, num abrigo na sua casa, num abrigo público? Não, eu fiquei na minha casa, eu tenho os shelters que você coloca na janela. Ah, tá. E eu fiquei na minha casa, mas... porque também não conseguia mais sair. Eu tentei sair na sexta-feira, sair para outro estado, mas não tinha gasolina. Eu não conseguia... Pós-gasolina, não tinha gasolina. Então eu tinha gasolina no tanque, para cruzar o estado da Flórida. Depois, ali para frente, eu nem tinha mais bom dia. Então, eu enfim, minha família, minha esposa, meus filhos, eu falei, vamos ficar aqui e vamos ficar. Aí ficamos. Seja o que Deus quiser. A sua casa é de alvenaria? É alvenaria. Ela é... A minha casa foi construída depois de 99 mudou a lei aqui. Então todas as casas, elas são construídas de tijolo, né, vamos dizer assim, de... No Brasil, seria aquele tijolo baiano. E por fora ela é forrada com drywall. Tá, entendi. Então tá. Ela é bem segura. Bem segura, né? Ela é bem segura, porque tem muita casa aí que não é, né? Não, as casas mais antigas são todas de madeira. É, aí é... E aí vai embora, né? É a segunda casa dos três porquinhos, né? É. Vai embora. A primeira é de palhoça. É. Tanto que a destruição em Key West, que são as ilhas, né? As primeiras ilhas no sul da Flórida... É, todas elas, a maioria, eram feitas de madeira, por isso que devastou as ilhas. Tem algumas ilhas que não tem acesso para levar auxílio, água, comida, porque só tem uma ponte para chegar. A ponte não foi destruída, mas as estradas que dão acesso à ponte foram destruídas por conta da árvore, das árvores que foram arrancadas, enfim. Ô Roberto, faz tempo que você está aí, meu? 10 anos. Já faz 10 anos? Trabalha com o que aí? Eu sou administrador financeiro de uma empresa aqui nos Estados Unidos. Ah, então você está aí legalmente, você não está aí na... Não, eu já sou cidadão americano, já faz muitos anos já. Então você é o brasileiro Nutella. Mano gosta dos caras que vão de coiote pra lá, né? O Raiz é aquele cara que chega com o peito sujo de barro, porque rastejou no deserto. Nossa, gosta rasgada de arame farpado. Quando eu mudei pra cá, eu já tinha brincado. E aí vim pra cá, ralei os primeiros anos pra poder me adaptar com a cultura, porque não é fácil. Mas hoje também, meus filhos são mais americanos que brasileiros. São brasileiros, mas nós aqui há 8 anos. Eu falei assim, tá tipo em Brasil, então. E vocês estão com medo aí do Xing Ling lá, os amiguinhos lá do Xing Ling mandar os... Ah, o coreano do norte lá? Os torpedão aí, ou não? Cara, isso acho que não vai acontecer, ele não... Não é louco assim, eu duvido. Não, louco ele é. Louco ele é. Doido é o Trump, velho. Inclusive, ô Robertão, faz o seguinte, mano, você que deve ter uma coleta com o Trump, aí você é um cara bem relacionado nos Estados Unidos, mano, manda um míssil lá em forma de Mickey lá, fazendo aquela risadinha do Mickey lá pra cair no meio da Coreia do Norte, velho. Você é louco, mano, aquele cara lá é mó doido, mano. Aquele doido, quando adolescente... Ele foi pra Disney com um passaporte falso. Nossa. É verdade, ele foi pra Disney. É verdade. Não, você já leu sobre ele? O cara é todo. Meu, o cara é virado ao contrário, cara. Eu não sei se isso é lenda ou não, mas dizem que lá ele mandou fazer um queijo. Tudo pra lindo. Ele, que ele gosta de um queijo suíço que tem lá. Ele mandou. Se vira pra fazer o tal do queijo lá pra ele na Coreia do Norte. Imagina, cara. Os caras aprenderam. Ô, Roberto, que time você torce, Roberto? Você sabe uma coisa, falando da Coreia do Norte? Não sei se você pensa. O PIB da Coreia do Norte é menor do que o estado de Pernambuco. Caramba. Não, a pobreza é tão grande. Eu li um documentário. É muito grande. Assisti um documentário. Você sabe, um coreano do Norte refugiado, ele falou que na escola, às vezes quando tem uma equação, eles usam muitas vezes o exemplo assim, tipo, 10 americanos chegaram, 7 morreram, quantos sobraram? É assim. É verdade, é assim. O povo é muito sofrido, o povo é muito pobre. E eles justificam o seguinte: não, vocês têm pouca comida porque a gente tem que investir no armamento, que se a gente não investir no armamento, o americano vai matar todo mundo. É verdade. É lavagem cerebral. É, a palavra-chave é essa. Fazem lavagem cerebral com o povo norte-coreano, cara. É impressionante, mas faz parte da brincadeira, né? É mais ou menos um similar do Corinthians. O Roberto tá ajudando a internacionalizar a marca Corinthians. Da maior nação futebolística do mundo, que chama-se... Boa, Roberto, é isso aí. Olha, o Robertão. É de clube chinês que tem mais torcida, não é? Deixa eu te perguntar, Roberto. Inúmeros corintianos deixaram a Terra Santa em 2012 para acompanhar o Corinthians no Japão. Você chegou aí também ou não? Não, cara, infelizmente gostaria muito, mas por conta de trabalho não dava. Ah, mas tudo bem, tudo bem. Eu gosto muito de futebol, independente, eu sou corintiano, mas independente do time, eu acompanho, procuro acompanhar a maior possibilidade de jogos possíveis, mas fazer essa loucura de viajar o mundo atrás de time não é comigo, não. Olá, eu assisto pela televisão, assisto pelo canal Barro e pronto. Não, mas em 2012, Roberto, eu me senti tão herói quanto aqueles soldados que foram pro Haiti lá numa causa humanitária pra ajudar os caras. A torcida do Corinthians em 2012 também foi pra lá pra ajudar a reerguer uma nação, cara. Os caras tinham passado por, ó, um vazamento nuclear, um tsunami, terremotos, tá certo? É complicado. Então a torcida do Corinthians ela teve aí uma ação social também pra ajudar o Japão a voltar a ser a potência que sempre foi. Mas é verdade, lógico que é. Você foi tão bem no começo do programa, mano. Para de dar amendoim pro mano, velho. Diga, Roberto. Não, mano, eu até admiro as pessoas que têm essa paixão pelo time, assim, que segue, mas você é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem uma atividade. Agora, por exemplo, o que eu realmente não gosto, independente do time, da Chile, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, qualquer um deles, é esse tipo de torcedor, vamos chamar torcedor profissional. O caboclo não faz mais nada na vida a não ser andar atrás do time. Quer dizer, por que você vive esse clube? Quem é que paga as contas desse pessoal? Eu tento ralar muito para pagar minhas contas para poder ter acesso e ver meu time jogando na televisão. Agora, a questão que eles têm é que esses caras não fazem nada da vida e deve ter alguém por trás que patrocina as viagens dessas pessoas. Porque, né? Não é fácil você seguir um time de futebol, um campeonato brasileiro, por exemplo, país é gigantesco, e segue o time todos os fatos que ele vai. É quando o time está numa competição internacional. A galera viaja até onde vai até onde tem o time vai jogar. Mas é dinheiro, né? Não é, né? Dinheiro não ganharam para ficar viajando assim todas as vezes atrás do time. Você está certíssimo. O torcedor que vai em torcida organizada, que trabalha, tá, mas gosta de curtir isso, é uma coisa. Agora, o que você citou, o torcedor profissional, esse é aquele que segue o clube e que prejudica o clube. Exatamente. Vide Vasco da Gama aí o que está passando e tantos outros que já passaram. Vai pro estádio, arruma briga. Sim. Não, e outra, né, sim. Ô, Roberto, eu acho que o torcedor, para que ele possa ter isenção, ele precisa pagar o seu próprio ingresso. Torcedor que muitas vezes ganha o ingresso do clube, o cara não tem talvez a isenção para amanhã poder xingar um jogador, para ele cobrar o presidente do clube. Então eu acho que, de fato, todo mundo tem o direito a estar indo no estádio, protestar, reivindicar quando achar pertinente e necessário, mas para isso você precisa ser isento. Agora, se você é subsidiado por uma diretoria, como acontece em vários clubes brasileiros, é complicado, você meio que não tem moral para falar nada, né? O cara vai falar, pô, você tá me xingando, eu pago você mensalmente aqui, te dou uma conta, te dou um salário. Não é só isso, mano. Eu vou dar um exemplo do basquete profissional aqui nos Estados Unidos. Eu vou muito assistir basquete aqui. E você, frequentemente, você senta. Você está na sua poltrona, cara, num lugar marcado, bonitinho. Você chega lá, está o seu lugar lá esperando você. E do seu lado tem alguém com o time, com a camisa do time rival. E nem por causa disso você vai lá, sair dando bolachada no camarada, porque o cara gosta do time. Você sacaneia ele sacaneia, você brinca, depois no intervalo vai, todo mundo toma sua cerveja, acabou. Não tem esse negócio, você vai, tem que separar, cortar o isolamento, polícia pra cá, polícia pra lá. Não tem nada disso. Infelizmente, enquanto tiver esse tipo de indivíduo que frequenta estádio de futebol, não adianta a gente querer falar assim, ah, o time tem que se profissionalizar por isso, por aquilo. Começa o torcedor que não é educado, não é civilizado para apresentar um estádio de futebol. Independente. É verdade. Roberto. Mas a sensação de impunidade no Brasil também contribui bastante para que o cara pratique aí todos esses atos, né? É um exemplo, né? Roberto. Muito obrigado pela sua participação internacional, que eu também queria te lembrar que o Furacão Maria já está no Caribe. Furacão de categoria 4, você viu? Eu vi, ele começou a desviar para o Atlântico, mas tudo indica que deve chegar aqui em Miami, provavelmente entre quinta de manhã e sexta de manhã da próxima semana. Então tá bom, trata de estocar água, comida, não sei o que é pior, viu? Se esses furacões aí ou o furacão Brasília que a gente tem aqui. A gente tem vários também, né? Olha, aqui mata muito mais, hein? É o furacão 2000 também. A diferença é que o furacão daqui passa um dia e o governo começa a recuperar os estragos. Aí é complicado, o estrago é mais duradouro. É verdade. Um abraço, Belinho. Abraço, muito obrigado pela participação e você valeu. Parabéns. Eu escuto vocês há muitos e muitos anos. Legal. Obrigado. Valeu, cara. Roberto. Obrigado. Together. Together. Valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Três ouvintes na sequência, sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar sua vida no seu tempo. No programa de rádio Estádio 97. Um integrante boiola vai trabalhar de patinete. Com um lápis em torno do modelo desenho uma mula. E com rabo e orelhas transforma um facinho no Jack. Ele diz que é formado, mas fácil acreditar no Papai Noel. É o trombone. É, pega aqui no meu saxofone. Olha. Caindo do céu. Vai viajando, gastando os seus milhões. Melhor, de noite azul, no São Nossa, Paulo. Ele prefere mais um Ronaldão do que o Cafu. Alô, boa, muito boa. Alô, alô, quem fala? Ivo. Oi, Ivo, tudo bem? Tudo ótimo. Ivo do quê? Ivo Santos Viladói. Rolando. Ivo Santos Viladói. Ila dói? Isso. E quantos anos você tem, meu velho? 29. RG? Não, RG. Dois polos com RG. Calma, RG. RG. Olha, eu vou dizer o seguinte. O que, RG? Eu Ivo, mas como lá dói, eu não... Sensacional. Quem disse que dói? Quem disse que dói? Tá bufando, tá bufando. Tá bufando. Tá fazendo amor? Para de morrer na boca do telefone, Tom. Qual que é o bairro aí, velho? Que você... Interlagos. Ele tá fazendo Cooper, velho. Ah, só pode. E o time, irmão? Tricolor Paulista. Ai, ai, boa, ai. Tricolor! E aí, gostou do São Paulo ontem? Não, ele odiou. Ele tá profundamente magoado. Nossa, que pedrada, velho. São chato, hein, velho? Tá chato, não. Ale, cala a boca. Pedrada. Para de babar o ovo do ele, som. Grande não. Pergunta, sai, não é mesmo? Boa pergunta. Você gostou, Ale? Grande pergunta, né? Bela pergunta, né? Bela pergunta. Não, Mota, reformula. Não, eu não vou reformular porcaria nenhuma. Nossa. Nossa, é cartão isso. Foi um bom jogo. É. De quem você mais gostou ontem? Ah, cara, eu na verdade, não tem ninguém, assim, pra te falar que fez a... que eu gostei, assim, especial, entendeu? Mas eu gostei pra caramba da atuação do time, acho que o time em si vem jogando bem, só que os resultados não vêm saindo. E ontem saiu o resultado, graças a Deus saiu o resultado aí. O Militão fez uma grande partida, acho que e o Cueva... Ele e o Cueva. Pra mim, o Cueva é o melhor em campo e o segundo melhor em campo, o Militão. Agora, o Cueva é provável. Sidão também foi muito bom. Eu acho que o Cueva entra como titular contra o Corinthians. Sim. Quem sairia, Sombra? Quem? Pergunta o ouvinte, na sua opinião. Volta o Jusilei e o Edmar também. Porque tem o Jusilei, que volta... Porque o Edmar vai ficar sentado, né? Ah, Edmar, tomara. Ó, depois da partida do Tavares ontem, que foi um pouco mais produtiva, né? Ah, o Gomes vai sair, né? O Gomes vai sair. Jogou mal. Muito mas tudo mal. Bem, o Gomes sai. O Gomes sai, ok. Entra o Jusilei. É. Beleza, fica perto do Jusilei. Agora, sobra Hernanes e Cueva. E vai ter espaço só para um. Ou o Marcos Guilherme ou o Lucas Fernandes. Lucas Fernandes ou o Cueva, acho que é a única dúvida, não é? Pelo menos a minha. Mas aí o Cueva vai brincar também de meia pela ponta? É, eu acho. Onde que... não rende? É, com liberdade, eu acho, né? Mais liberdade para passear no campo ofensivo, mas para mim a única disputa em questão é essa. Mesmo porque se tirar o Marcos Guilherme do time é o cara mais rápido ali da frente, você perde um contra-ataque ali, né? E na sua opinião, Ivo? Ah, na verdade, assim, eu gosto que... O melhor do Cueva é quando ele joga à vontade, né? Eu acho que não tem que ter uma restrição pra ele. Tem que deixar, deixar ele à vontade, cara. Senão... Sem senão, cueca, não... né, mano? É, bicho solto, né? Bicho solto, né? Por falar em bicho solto, vocês chegaram a ver a entrevista do Cuca, cara? Demais, Amidão, Medidão do Zap. E o Cuca fazendo assim como se fosse o negão da piroca, ele balançando a mão assim. Né? Falando em entrevista, quem mandou legal, muito bem foi o Petros no fim do jogo, hein? Foi. Mandou muito deitou bem. Deitou no Canu. Agora você quer saber quem mandou muito mal numa entrevista? Quem? Nosso amigo lá, Vinícius Pinotti, deu uma entrevista pro Benja na Fox, você chegou a ver? Não, não. Eu vou só resumir o que ele falou. Ele falou, ó, pro pessoal que tá me criticando, aí falando que eu não tenho conhecimento de futebol, quero informar que eu joguei no time da minha escola, no sei o que, diocesano. Não, tô falando sério. Não, você tá de brincadeira. Tô falando sério. Não, ele não falou isso. Tô falando sério, cara. Não, juro por Deus, é sério isso que você tá falando. Juro por Deus, cara. Tô falando a verdade, cara. Tô falando sério. Não, quando eu fazia, às vezes na faculdade, né? Você faz a seletiva, eu fiquei treinador das faculdades muito tempo, né? Aí você pergunta pro cara, fala assim, e aí, você já jogou bola, né? Jogou aonde? O cara fala, no colégio. Fala, então vai pra lá, pro fim da fila. É o Pinotti. Meu Deus, jogar bola na escola. Ele falou, cara, não fala nada, justificar né? isso. Ué, já tô credenciado, eu também jogava. Então, aqui todo mundo jogava. Até uma das declarações que ele deu também, ô Sombra, foi a respeito do Lucão. Porque ele falou: no dia seguinte que ele falou aquilo lá, eu chamei o Lucão na minha sala e falei: Lucão, eu entendo, você tava de cabeça quente. Hoje talvez você não tivesse o mesmo pensamento. Aí o Lucão falou: Não, eu tenho sim. Eu tenho sim. O que eu falei ontem eu repito pra você. Pra vocês ficarem tranquilos, porque daqui a pouco eu vou embora. Não precisa ficar preocupado, não. E aí, velho? Aí ele falou que, diante de uma frase como essa, pô, aqui é São Paulo, eu não podia deixar isso passar batido. Ou seja, o Cueva, que pediu pra não jogar porque ficaria no banco contra o Santos, ele falou, não quero, né? Pra ficar no banco eu não vou porque isso é ruim pra minha carreira. A diretoria de São Paulo não chamou na sala e falou, Cueva, eu sei que você tá de cabeça quente. Não chamaram, agora o coitadinho do Lucão... que é moleque, que é fácil de deitar em cima, aí foram lá e mostraram que são brabões. Na hora de mostrar que o Cueva, ninguém mostrou, né? Ó, mano, deixa eu falar um negócio. Sim. Todo o resto já perde a importância a partir do momento que você diz que ele coloca como jogou bola na escola. Já não vale, né? Ai, ai. Eu não vi, vocês que estão dizendo. Não, eu tô falando, eu assisti. Com certeza, Marcão. Que se credencia pro cargo porque jogou bola na escola. Ele criticou, ele falou assim, eu quero avisar aí pra quem tá me criticando que eu não tenho conhecimento de futebol, quero falar que eu joguei no time do Arquidiocesano. Ele não falou isso. Se ele ainda tivesse jogado bola, olha, eu não vi entrevista, e o pior, mas meu. E ainda jogou bola em escola particular, meu amigo. Né? Por que você entendeu? Você falou assim: olha, eu tinha um time lá da Várzea, eu lá, ia dar pra ter mais mérito. Nossa, velho. Você tá de brincadeira, ainda mais no Arq. Que deve ser aqueles caras que quando jogar, fala assim, mãe, amanhã tem jogo, eu preciso comprar chuteira, meião, calção e camisa. E compra tudo bonitinho, de mais marca. Um mais bonito que o outro. Um mais bonito que o outro e gel no cabelo. Para! Sem cabecear. E que ele não tava cabecear. Ele não tava na seleção do colégio, ele jogava na educação física. Meu Deus. Ô, Ivo. Opa. As coisas não são à toa. As coisas não são assim porque são, Tudo tem motivo, viu? Tudo tem motivo. Também acho. Não é não? Ivo, deixa o seu palpite então pra São Paulo e Corinthians. Jogo domingo, 11 da manhã. Olha, horário maravilhoso, hein? Ó, meu palpite vai ser 2x1 aí. Eu tô com o pessoal aí também. Alguém vai ficar sem almoçar, hein? Vai ser 2x1. Alguém vai ficar sem almoçar, porque já é chato almoçar. E eu vou comer frango, já tá certo. Queria mandar um grande abraço aí pra vocês aí, dizer que valeu. Eu escuto vocês aí. Boa, todo véio. Dia. Boa. E que vocês aí são pagáveis, né? Muito obrigado. E posso fazer um merchan? Manda. Pode. Todo dia de clássico no McDonald's. Beleza, você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Legal. Falou? Obrigado. Ô, RG. Manda. Manda um Amuela lá. Cartãozinho pra quem? Pra Edmara. Ai, Edmara, com essa virada de tempo aí, hoje é dia de fazer um coraçãozinho no vidro, hein? Então tá bom, amigo. Legal, obrigado, hein, gente. Falou. Valeu. Olha só o que o Sem Parar está preparando. Está chegando a maratona de revezamento Ayrton Senna Racing Day. E neste ano, o Sem Parar vai estar por lá. A 14ª edição celebra os 30 anos da primeira vitória de Ayrton Senna no circuito de Mônaco. O evento vai rolar no dia 8 de outubro, no Autódromo de Interlagos. A largada vai ser às 7 horas da manhã. São 42 quilômetros na pista do autódromo e você pode ir em dupla, quarteto, octeto. Agora, quer saber do melhor? Para você que vai correr e ainda não tem o Sem Parar, veja só que promoção bacana. Todo atleta vai ganhar um adesivo Sem Parar com crédito de R$30. Mas não para por aí, não. Você ganha R$30 para usar com o Sem Parar e o Sem Parar doa outros R$20 para o Instituto Ayrton Senna. Ai, sim, hein? É isso aí. Você ganha o adesivo com R$30 para usar nos pedágios e estacionamentos e o Sem Parar doa R$20 para o Instituto Ayrton Senna. Com o Sem Parar, você ganha tempo, ganha saúde, ganha R$30 para usar o Sem Parar e ajuda o Instituto Ayrton Senna. Mas ó, essa promoção é válida somente para quem ainda não é cliente Sem Parar. Se você for correr, pega lá o seu adesivo Sem Parar e dá para um amigo. Assim você o ajuda a fugir das filas. Presentão, hein? E se você ainda não inscreveu, ainda não se inscreveu? Corre lá e faça sua inscrição no site AyrtonSennaRacingDay.com.br até o dia 1º de outubro. Não é não, narigudo? Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais para esperar. Não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou o Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Ó, tem mais cornetadas aqui, mas antes um recado importante pra você torcer junto com a seleção brasileira no último jogo do ano no Brasil. É só ficar atento. Cliente Mastercard tem exclusividade na compra dos ingressos para o jogo da seleção contra o Chile no estádio do Palmeiras, 10 de outubro. No dia 10 de outubro, o Brasil enfrenta o Chile no estádio do Palmeiras. E a pré-venda começou hoje e vai até amanhã às 10 horas da manhã. Mas é exclusiva para cliente Mastercard. Para garantir seus ingressos em primeira mão, é só acessar cbf.com.br. Anotou? cbf.com.br. Só com Mastercard você tem acesso exclusivo à pré-venda de ingressos pro jogo da seleção contra o Chile lá no Palmeiras, tá bom? Então vai lá, cara, porque essa pré-venda é só até amanhã às 10 horas da manhã. Vai lá, cbf.com.br e faça a sua inscrição lá, tá? Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Futebol pede cerveja, Amistel geladinha, futebol pede extra gol, beba com moderação. Também Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan e tem cornetadas. Corneteiros, do estádio 97. Fala galera da estádio, aqui é Rafael da Zona Leste corintiano. É simples resumir o lance do jogo. No primeiro tempo, logo no começo, ele teve sofreu um pênalti, falou pro o juiz não acreditou, mandou o jogo seguir. Depois, ainda no primeiro tempo, ele sofreu outro pênalti, falou de novo pro juiz. O juiz não acreditou nele e mandou o jogo seguir. No segundo tempo, ele pôs a mão na bola e ele falou, pô, se eu falar pro juiz, ele não vai acreditar. Segue o jogo. Beleza, galera? Um abraço. Tá explicado. A opinião dele, tá explicado nada. Não foi pênalti nenhum dos dois. Eu achei jogo. Que o do Breno Desculpa. Foi pênalti. Um foi, Domênico. Um acho que do foi. Nenhum dos dois foram. Do Breno. Não, no Jô não foi nenhum. Do Breno no Jô foi pênalti, eu achei. Achei não. Ele veio com esquerda. O segundo pênalti foi. Pois foi. O primeiro, o Jô, ele forçou a barra, mas o segundo ele ia chutar, não tinha por que ele cair naquele momento. Ele jogou. Achasse... Imagina, Domingo. E o juiz tá ele toma uma bica na canela. Basta o Sérgio Louco colocar o replay que você vai ver. Ele toma um chute na canela a hora que ele vai fazer o gol. Saporão que eu já vi. Daqui a pouco, você tá muito antes. Daqui a pouco a gente vê. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, amigos do Estádio 97. É o Daniel São Paulino. Ô, Sombra, a imprensa toda aí tá falando que o gol do Jô foi de braço. É. Não foi não, hein, meu? Não. E galinha não tem braço. Nossa, tem putz. Um abraço pra você. Sua irmã que o diga. Irmã não. Ô, Diana. Já deitada no mano. Sem mimimi. Vamos lá, mais uma cornetada. Inclusive, eu apanho ovo. juiz. Oferecimento do McDonald's. Chegaram no McDonald's, eles chegaram. Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Aí, galera do estádio, aqui é o Jonathan de Santo André. Estão se falando aí da mão do Jô, tudo que foi um bom regular, também concordo. Só que é o seguinte, vai aquele ditado que pau que bate em Chico, bate em Francisco. O Luiz Fabiano também meteu a mão na bola lá no primeiro turno lá. Tudo bem que o Vasco perdeu mesmo assim com essa ajuda, porque aquele time ali nem se colocar 13 jogadores a favor vai conseguir alguma coisa. E aí ninguém falou tanto quanto tá falando agora, né? Cadê a coerência na hora de se falar? Então assim, eu acho que o árbitro de vídeo vai ser legal agora, porque nesse Campeonato Brasileiro o Corinthians foi mais prejudicado do que ajudado. Falou, valeu! Mas de fato, eu citei alguns jogos aqui que mostram que eu tenho razão. Aquele jogo contra o Coritiba no final da partida, o jogo fez um gol legítimo que não foi dado. Contra o Flamengo, o Corinthians poderia ter vencido em casa também, um gol que estava 4 metros para trás da linha da bola. Agora colocar em xeque a campanha que o Corinthians fez no campeonato. Arbitragem, porra. Olha aqui, ó. O problema aí, olha só, eu falei aqui antes do estádio entrar no ar e vou repetir aqui no ar. O problema só não é que o Corinthians foi beneficiado ontem. Ele foi prejudicado outras vezes. São Paulo foi beneficiado e foi prejudicado. O Palmeiras foi beneficiado e foi prejudicado pra cacete. Todos acontecem. O problema aí, o campeonato tira. Por que estão falando, pra acabar com essa polêmica? Por que estão falando muito desse lance? Por que o Jô pagou de gatão com... Mas é isso que tem muito corintiano que não tá entendendo. Nós não estamos aqui falando isso. Existe a zoeira do gol de mão, existe. Sim. Mas a crítica maior, da maior parte das pessoas, foi a hipocrisia do jogador. Porque o Caio, o Rodrigo Caio, uma de honestão. Então é isso. E ontem mostrou que não é bem assim. Não, e ele pediu com o Rodrigo Caio, ele falou, exemplar, todos deveriam seguir. Isso. Quando for comigo eu vou fazer igual. Aconteceu com ele, ele não fez igual. Ele pediu a grande polêmica é exatamente isso. Não, não é erro de tudo bem, aconteceu. Mas olha, sabe, aconteceu várias vezes. É difícil de compreensão. Tem que desenhar na lousa, eu acho. Tem muita gente de difícil compreensão. É isso aí. Vamos falar de Nissan, Narigudo? Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então olha aí, marque na sua agenda, nesse mês o Nissan Days está de volta, com o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente e trocar de carro. É inteligente? Presta atenção, hein? É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes e ainda tem super valorização do seu usado. Aproveite também para conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil, com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional, novas cores e muito mais. Ah, e ainda com taxa zero em 24 vezes. É isso aí, Nissan Days, você não vai só trocar de carro, você vai trocar de marca. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E não esqueça, hein? Pedestre, use a sua faixa, é Nissan! Estádio 97 também tem oferecimento do Buscapé. Aproveite, compare e compre direto. Economize direto no novo Buscapé. Busca. Oferecimento também do Extra, né, Dodozito? Vamos falar do Extra? Certeza! Atenção, atenção! A nova coleção de primavera-verão já está no Extra, hein? Todas as cores, estampas, tons, estilos. Moda em até 8 vezes sem juros nos cartões Extra. Confira essas ofertas, olha só. Camiseta e bermuda esportiva masculino por apenas R$ 39,90 cada. Calça esportiva masculino por apenas R$ 25,90 cada. Bermuda d'água por apenas R$ 49,90 cada. Cinto masculino por apenas R$ 39,90 cada. Chinelo Ipanema Urbana Masculino, por apenas R$19,90 cada. É, meu amigo, você não pode perder a nova coleção Primavera-Verão no Extra, hein? Então você já sabe, corre pro Extra. Boa. Você merece Extra Economia. É isso aí, pô, vocês viram lá o jornal L'Equipe francês? Não, que depois foi? Do jogo pegou lá entre o Cavani e o Neymar. Do pênalti. É, porque eles em duas oportunidades discutiram quem que ia bater fazer a cobrança. Falta, né? E pênalti, né? E o jornal L'Equipe diz que depois lá a treta, o bicho pegou lá nos vestiários. Mas... E o bagulho tinha doidado, Sombrar. Oi? Porque não foi só esse jogo não, né? É, no jogo contra o Celtic também, aí também já houve meio que um bate-boca, ó, deixa que eu bato, não, a bola é minha, eu sou dono do time, o Cavani tá metendo uma mala pra cima do Neymar, mas eu não sei se ele vai ter vida longa lá não, cara. O Neymar ganha esse braguinho. É lógico que ganha. Porque o Cavani, na minha avaliação, ele tá sendo burro, viu, Ali? Tá. Porque o Cavani hoje, ele não tá no patamar que tá o Suárez. O Neymar chegou pra dar uma alavancada, inclusive, na carreira do próprio Cavani. Ele é burro. Ele vai querer bater de frente com o moleque. Burro, né, mano? Quem ia perder é ele. Lógico, tá cheio de brasileiro lá. Tanto que ele já falou, mano, que tá tudo bem com o Neymar. Entre ele e o Neymar. Ele teria que ter feito o que o Neymar fez no Barcelona com o Messi. Chegou faz uma médiazinha, né, meu? Pô. Lógico, mano. Pianinho, a política da boa vizinhança. Chegou agora, se né? Se o Paris Saint-Germain não abrir o olho, vai rachar lá dentro. Vai mesmo. Porque ao mesmo tempo que você vai ter o grupo do Neymar, vai ter o grupo dos caras que já tava lá, o grupo do Cavani, não tem e tal. Aí você vai ver. Não tem dúvida. Mas os caras têm que saber, né, se é sombra. Você pode sem o Neymar não vai pra frente. Não, mas ele tem que ter um pingo de humildade, né? Ele tá chegando agora lá. Jogador de futebol... Se na hora der treta e rachar, ele não tá preocupado com o que você pensa, com o que a torcida quer, não tá preocupado. Ele vai ali defender o grupo dele. Mas agora é uma questão de ego dos dois, né, cara? É verdade. Entendeu? E você acha que tem nego puto que fala assim, como que esse cara chega aqui com esse preço todo? Então, mas esse é o problema, Sombra, de você só colocar dinheiro num clube e não ter uma estrutura por trás, aí, inclusive administrativa, pra gerir egos. Porque quando você vai montar um elenco desse, você precisa meio que colocar os pingos nos is, mostrar quem é que manda, ter um cara ali por trás que dê um suporte pra que ninguém meta uma mala. E eu nem sei se esse técnico lá aí é famoso, mas eu acho que deve ser pouco técnico. Vai ser duro técnico pra segurar essa bronca aí. Esse nível de jogador é difícil. Vai ser duro segurar. Se fosse um Mourinho no banco, talvez não tivesse nem tido discussão. Certeza, certeza. E você quer saber uma coisa que ainda põe uma... pimentinha nessa discussão, o aproveitamento do Cavani em cobranças de pênalti é melhor do que o do Neymar. O Cavani tem 79% de aproveitamento e o Neymar 62%. Oi, tá vendo? É, rapaz, é complicado. Já tá lá antes, né? É verdade. Bom, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ele, Rodrigo Henrique Costa Alves. Beleza, bonés Vista Aérea, ligue, quer fazer boné aí pra tua empresa? Ligue, 3031-2288 e a camiseta Energia 97 Tente Beat. Ah, ele vai todo pimpão com dor e tudo, Ivo e lá dói. E lá dói, é isso aí. Lá dói, não dói não, gente. Não sei. É normal, não é Ale? Dói. Estádio 97, primeiro oferecimento de Mastercard, você que é cliente Mastercard. Aproveite a pré-venda exclusiva dos ingressos para o jogão da seleção contra o Chile. É só hoje. Acesse cbf.com.br e adquira o seu. Tá falado. Estádio 97 volta amanhã. Oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grande Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suína em formato de costela. Aproveite. E Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. Bom fim de semana. Bom fim de segunda. Olá. Você também, Sombra. Tá igual o seu Bento, hein? Tá igual o seu Bento. Vamos liberado. Fim de segunda. E até amanhã, 5:30. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, mano. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Lunch Break. Mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break. A energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Vem

Energia 97 apresenta... Quê? Você não sabe? A gente fala em Brasil e a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer um é samba, carnaval, futebol, de sempre. Mas mal sabem esses gringos que o Brasil e seus brasileiros também são responsáveis por invenções tecnológicas importantíssimas. Como, por exemplo, o câmbio automático, inventado em 1932 por José Brás Araripe, que, fun fact, é tio do Paulo Coelho. Olha só. Ou também o Walkman, que pra quem não sabe é o avô do iPod, foi criado por Andreas Pavel em 1972 e vendido pra Sony. E o avião, inventado pelos irmãos Wright, que precisava de uma catapulta pra lançar. E aí veio o Brazuca Santos Dumont e criou o primeiro avião que levantava voo por conta própria. Chupa, Estados Unidos. Vai vendo. Até a urna eletrônica foi criada aqui em 1989 e agora o mundo todo usa. Entre outros, hein? Cadê o 7-1 agora, hein? Mas aí, se quiser saber de mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado na Energia 97 que a gente tá sempre por aqui. Meu nome é Gustavo Fávaro. André Spinelli, nós somos do Cê Não Sabe. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê não sabe? Energia 97. Energia. A energia que te move. Agora na energia. You know, you start dancing. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia nessa segunda-feira. Boa semana pra você, boa noite. Daqui até às 10 da noite. Tem o Night Sessions trazendo house music de qualidade. Ele é o primeiro a tocar hoje, Leonardo Ruas. Oi. Hello. Hello. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Gil. Tudo e você? Tudo ótimo. Muito bem, muito bem. Hoje especial Shelter, como prometi semana passada. O gringo vem! Olha só, eu perguntei olá, pra você fora perguntou. Do ar, eu não esqueci, tá vendo? É isso, olha lá. O gringo vem, time Regisfor, um dos maiores DJs da House Music, da Soulful House no mundo. Reside em Nova York e é dono da marca Shelter, que existe desde 1991 até hoje. Hoje é um pouco mais esporádico as festas, mas ela era semanal. E é um cara que deu espaço e criou grandes talentos como Quentin Harris, Adam Reels, David Arnes, Blaze e por aí vai. Então ele vem, é ele isso? Ele vem. Ele vem dia 6 de outubro. Quem quiser saber mais informações do Leonardo Ruas no Facebook ou Instagram, eu vou divulgando daqui até lá. Tá? Convite somente antecipado, é uma festa pequena. Não vamos vender na porta. O valor tá R$50, que é extremamente justo por ser uma festa pequena. Para um cara deste calibre. E hoje, como eu falei, vai ser um especial. Essa que tá rolando no fundo é um edit de Sting International, que é uma das crias do time Regisfor, do Shelter. O nome do artista é Odu Mawalimu. Difícil, hein? Difícil. Africano. Bom, isso é super exclusivo. O time mandou em primeira mão. É um edit e em seguida eu só vou tocar músicas que seja produções do time Regisfor, remixes ou produção de pessoas que são apadrinhadas pelo Shelter, certo? Muito bem, então. Partiu? Partiu. 7, Leonardo Ruas na Energia. Night Sessions.